Rádio, rádio, voz dos Moris, 93.1 FM, FM. Juízo de bancada, onde a opinião é descomplicada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Juízo de Bancada aqui na RVE, todas as segundas-feiras, das 21 às 23 horas. Hoje com o Pedro Silva. Olá. Sim, sim. Olá. Muito boa noite. Com a Tânia Pedrosa. Olá. E comigo, Ricardo Marques. Olá, viva caro auditório da RVE. O Emanuel está onde? Não está connosco. Está no auditório da Junta de Freguesia a acompanhar o orçamento participativo. A sessão que decorre aqui na nossa freguesia já começou. Vão haver pelo menos 6 novas sessões em todo o município. E este programa vai ser especial porquê? Porque nós vamos entrar pelo menos 2 vezes em direto durante o nosso programa e vamos rapidamente para vamos sintonizar no auditório da Junta para acompanharmos também em direto e permitirmos ao ouvinte aí em casa perceber quais são as novidades que estão a decorrer. Entretanto, vamos também ter 3 convidados do Barrinha Surf Camp, uma escola de surf que nós temos aqui em Esmoriz. Por isso, isso será depois dos temas normais do regional, não é? Que sucedem aqui à parte da atualidade que vamos falar agora. Não deixem de nos acompanhar em facebook.com/juizdebancada. Coloquem lá os seus comentários, as vossas sugestões, porque nós estamos cá para interagir com vocês. E também não deixem de comparecer via internet no nosso blog, que é juizdebancada.wordpress.com. Muito bem, então vamos avançar rapidamente para o Pedro e a Tânia falarem a torto e a direito. Bem, vamos começar pelo torto ou pelo direito? Não sei. Ora bem, eu vou começar pela Tânia. Olá, Ricardo. Espero que sim, tenhas começado muito bem pelo direito. Mini-temas. Mini-temas. Olha, vou falar do Rally de Portugal. Rally de Portugal. Mais propriamente da etapa que decorreu na cidade do Porto, no centro histórico da cidade. Foi na passada sexta-feira, no dia 20 de maio, que a cidade invicta recebeu uma das etapas da volta a Portugal, do Rally de Portugal. E de facto fez história, porque as cidades do Porto, e quem conhece a Avenida dos Aliados, a própria rua que faz ligação à Sé, as ligações à zona do Teatro Estado da Bandeira, à Praça Dom João I, estavam completamente cortadas, e aquilo parecia uma autêntica pista de corrida. Tanto é o que dificultava imenso a circulação das pessoas que queriam simplesmente passar. Pois, para quem transita no Porto, isso deve ter sido um grande incómodo. Foi um bocadinho complicado. A Avenida dos Aliados não é para doce. Não é fácil, mas era um evento que, e na minha modesta opinião, a cidade do Porto merecia. Tanto é que por lá passaram cerca de 80 mil pessoas. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar na televisão em direto ou depois viram alguma reportagem, mas o certo é que não havia lugar para mais ninguém conseguir ver. Se pensarem naquilo que é a Avenida dos Aliados e nas varandas, havia imensa gente que alugou as varandas para se poder assistir a uma etapa do rally, se bem que a avenida, metade dela tinha bancadas, que a pessoa para poder lá estar a assistir à corrida tinha que pagar, mas o certo é que estava tudo cheio, não dava sequer para, e eu que sou pequenina, tive alguma dificuldade em conseguir ver, porque as ruas estavam bastante protegidas com espécie de pedaços de betão, por causa de haver embate dos carros, tinha grades, e mesmo que a pessoa conseguisse espreitar não era fácil, porque era imensa gente, mas acho que foi um dia bonito para a cidade do Porto. Foi bom saber que Portugal não é só futebol e não é só ténis, e que também há outras modalidades, como é o caso neste caso do rally, e eu acho que fez bem à cidade, fez bem aos portuenses, e portanto eu decidi hoje posso comentar? Sim, podes, sim, Pedro, está à vontade. A etapa, sendo no Porto, já chamaria muita gente, mas como foi uma super especial, porque as super especiais englobam corridas entre carros específicos e não corridas de tempo, fez com que provavelmente as pessoas ficassem ainda mais interessadas, ainda por cima com um ambiente como a Baixa do Porto. Eu creio que está a ganho o Rally de Portugal. Já não, sem dúvida. Já, o regresso do Rally não foi este ano, se calhar este foi o que marcou mais a Tânia porque passou pelo Porto, mas já vem, creio, de 2014. Mas num centro de uma cidade é a primeira vez que se era faz. Isso que eu queria. Sim, destacar. Está a fazer, é um rally a tal, urbano, não é? Não. O rally faz-se todo no norte de Portugal e não só em zona urbana. É super especial, que é uma prova em que coloca mais do que... Não é uma prova de tempo, é uma prova de velocidade, em que os carros competem uns contra os outros. Aqui sim faz-se, neste caso fez-se no centro da cidade, com pancadas, com apoteose. É diferente do que é o rally normalmente. No meio da terra batida. Não só, no gelo, também há urbano, em cidade, mas normalmente faz-se várias etapas e esta, que é conhecida como a super especial, não existe em todos os rallies. Em Portugal não existe agora, né, porque realmente aconteceu aqui no Porto. E eu espero que possa voltar à cidade do Porto, porque foi um dia diferente e que levou muita gente tu à cidade. Tu passaste lá, não foi? E eu passei lá, consegui ver dois carros. Dois? Dois carros, se me perguntaste quem eram, não faço a mínima ideia. Os carros quem, mas, não é? Mas consegui carros, ver... Não são pessoas. Consegui ver como as pessoas vibravam. E às vezes... Sério? Ok, se calhar é um bocado ingrato a pessoa pensar, ok, vai ali para ver um carro a passar e vum, já está, podemos ir embora. Mas não, as pessoas viviam aquilo com entusiasmo e batiam. Há quem palmas. Goste mesmo muito de automobilismo e seja mesmo fervoroso. Gostam muito de como, por exemplo, nós gostamos do futebol, não é? Nós vibramos muito com o futebol e há quem vibra assim também com o. Por acaso, em termos de automobilismo, o rally é o que eu mais gosto, sinceramente. E gosto muito de ver e também gosto muito de jogar. Acho que está fechado. Muito bom. Bom para a Invicta, bom para o Rally de Portugal, que cada vez mais se afirma no nosso país e que seja para continuar daqui para a frente. E agora tu, Pedro, serás o torto ou o direito? O que interessa é que agora é a tua vez de falar. Não sei, ora, a Tânia se calhar é o torto, porque as curvas no rally são um bocado encurvadas. É verdade. Apesar de haver retas. E aqui vou falar de uma senhora que escreveu direito por linhas tortas. Aí foi? Por isso, tu agora cabe-te a ti decidir quem é que é o torto e quem é que é o direito. Não, estou a falar da senhora, uma senhora chamada Sophia Tanner, uma inglesa, que tinha um grande sonho na sua vida, que era casar com o amor da sua vida. Ela neste momento tem 37 anos e ainda não conseguiu encontrar o amor da sua vida, vá-se lá saber porquê, a vida tem destas peripécias, aventuras e desventuras. Só que Sophie Tanner desistiu completamente de encontrar o amor da sua vida porque percebeu-se que o amor da sua vida era ela. Então encontrou. E realmente se o sonho dela era casar com o amor da sua vida, porque não casar consigo mesma? Foi o que aconteceu em Brighton, no Reino Unido, ou seja, ela é britânica, como eu disse há pouco. Subiu ao altar, foi levada pelo seu pai. Houve gente que alinhou nisso. Sim, o pai tem 68 anos e já não tinha idade para estas coisas, mas pronto. Levou, se calhar tem. Levou a Sophie ao altar, o seu melhor amigo dirigiu a cerimónia, se calhar, não sei se. Provavelmente não é padre, porque isto não é bem... Sim, não é bem um casamento ortodoxo. Mas a cerimónia aconteceu com pompa e circunstância, ela está vestida de branco, tem aqui uma imagem, ela está extremamente feliz com um raminho de girassóis, e deu-se o casamento. A cerimónia depois decorreu com uma festa com muita pompa e circunstância. Isto apraz-me dizer... Que realmente, se calhar, foi aqui a primeira pessoa que conseguiu fazer aquela primeira dança sem calcar o marido e sem haver ali uns calcapés. É a prova que às vezes o amor está mais perto do que aquilo que julgávamos. Sim, e tu, Ricardo, estavas há pouco a dizer que andavam a tentar implementar tantas formas de casamento, o casamento lésbico, o casamento por casais do mesmo sexo masculino. Se calhar é que está aqui uma nova vertente. As pessoas ficam sem casamentos para poder reivindicar, conseguiu-se os homossexuais e depois. Agora só falta casarmos connosco. A verdade próprios. É que todos aqueles pecados que para a Igreja são heresias antes do casamento, como por exemplo já ter tido relações sexuais e etc. Aqui ela foi imaculadinha, ninguém lhe tocou antes do casamento. Ou não sei o que ela, pronto, se calhar quando estava vestido. Ninguém lhe tocou. Quando estava vestido. Fez ela próprias coisas que eu não vou estar aqui também a dizer. Tânia, tu queres dizer alguma coisa? Queria dizer à Sofia, é a Sofia, não é? É a senhora, Sophie, mas pronto, é Sofia em Portugal. Era a Sofia. Querida Sofia, eu compreendo que não é fácil encontrar o amor da vida e viver uma história cor-de-rosa. Eu compreendo tudo isso. Mas isto não faz sentido. Não faz? Não ela faz. Tem 37 anos, aos 37 anos, ainda é muito jovem, ainda se pode vir a viver uma grande história. Portanto... Uma coisa é certa, ela conseguiu ser conhecida, conseguiu ser falada e, portanto, a partir daqui pode, pode realmente divorciar. Ainda bem que, como é que ela faz para se divorciar dela? Ainda bem que levantas essa questão. Imagina que ela agora se, ela vai se zangar com ela própria. Não sei. Se ela arranjar um namorado, já não pode casar com ele porque já está casada com ela mesma. Qual será o fundamento para o divórcio? Realmente. É, pois não. Que pá, que pensasse. O que, imagina, será que ela costuma dizer que o que é teu é meu? Não sei. Okay. É tudo nosso. Que é tudo imagina, meu. Imagina que ela se vira para o espelho e diz: quero-me separar. E pede alguém para cortar um meio. Não, Ricardo, isso é muito macabro. Isso é muito macabro, não. Não, mas pode acontecer. Não, não pode. Eu já vi tudo. E, mas isto é válido, é válido. Ela casou com ela. Isto é permitido? Não, não é permitido, que, não é? Eu acho que aos olhos. Pode não ser válido, gás, nem legítimo. A verdade é que o pai dela tem 68 anos. Se calhar já não vai estar cá. Esperemos que sim, mas se calhar já não vai ter aqui muitos anos de vida. Mas assistiu à sua filha a casar. Deve ter sido um momento. Emocionante, pelo menos. Um beijinho e ela que seja muito feliz. Ainda dizem que os portugueses é que são os reis do desenrascanço. Ela desenrascou-se bem. Há grande, há grande mesmo. Exatamente. Há falta de melhor. Beijinho, Sofia. Muito bom, Pedro. Queres rematar o tema com algum último comentário? Quero, quero sim. Não percebo porque é que não foi convidado. E agora, se por acaso a Sofia quiser renovar os votos com ela mesma... espero que o juiz de bancada tenha pelo menos um convite solene, já que estamos a falar deste caso tão caricato. E vamos todos, e vamos todos a Brighton, vamos todos à Inglaterra, que também estamos a precisar de uma... umas férias. Não, isto não são férias, isto é trabalho, isto é trabalho. Mas férias, Pedro, então, não. Mas estamos a precisar de cobrir eventos em Inglaterra. Exatamente. Temos de ganhar, temos de ganhar força lá. Exatamente. Eu apoio. Sofia, se estás a ouvir, olha, tum-tum para ti. Muito bom, foi este o tema insólito trazido pelo Pedro. Nós vamos avançar. Muito bom, é a minha vez. Também tenho aqui um pequeno. Tenho um mini tema. Então. Queria trazê-lo a semana passada, mas acho que ainda consigo esticá-lo e trazê-lo esta. Então estica. Porquê? Nós estamos no dia 23 de maio e ontem, que foi dia 22, domingo, celebrou-se o dia do autor português, sabiam? Do autor? Português. Não foste tu um estudante de comunicação. É verdade, é verdade. E o que é que acontece? A livraria Lelo recebeu ontem, às 6 horas, a visita de vários escritores e poetas nacionais. A livraria Lelo, como se sabe, é, talvez, a livraria. Porventura, a livraria mais conhecida e mais bonita do país. E que entra... Ai, a mais bonita é de certeza absoluta. Em diversos rankings, internacionais inclusive. E lá está. Não foi apenas o único evento, esta reunião de vários escritores e poetas nacionais que a livraria Lelo promoveu para celebrar o Dia do Autor Português, entre 15 e 22 deste mês, inaugurou também outra coisa, que foi um posto de escrita takeaway. Takeaway, como sabem, na comida significa chegar, pedir e levar embora. E o que é que eles fizeram? Na livraria havia uma máquina de escrever, na qual vários escritores, convidados, estavam lá sentados na máquina, e qualquer pessoa que estivesse a visitar a livraria poderia então dirigir-se ao posto e pedir ao Bartleby, é assim que se chama a pessoa, pelo menos foi assim que eles a nomearam nos cartazes promocionais ao evento, e dava-lhes uma palavra. E com essa palavra o escritor tinha que desenvolver na hora e escrever na máquina de escrever um pensamento, uma mensagem, um poema, o que lhe é na alma, ou conseguisse desenrascar, lá está, na altura. Curiosamente, eu por acaso tive o prazer de estar no dia 17, sabiam? Sim, pessoas. O Ricardo foi convidado para lá estar. Convidaram para ir lá e eu fui um destes Bartleby de serviço. E também tive que me desenrascar, tendo em conta as palavras que me davam. Por acaso, tive que escrever sempre em inglês, porque era só turistas. Um sábio! E lá joguei com as armas que tinha. E no fim, foi sempre em crescendo, foi sempre em crescendo. As pessoas, a primeira... Conseguiste ali esboçou um sorriso. A segunda, foram três. A segunda riu-se bastante com uma das piadas que estava no texto. E a terceira pessoa adorou. Basicamente, então foi crescendo. Eu confesso, estava um bocadinho nervoso, primeiro porque nunca tinha escrito numa máquina de escrever e andava ali à procura da melhor forma, porque ele tens que fazer aquilo pressão, é giro, senão aquilo não marca. E depois lá está também a pressão de a pessoa estar diante de ti, sentada à tua frente, e tu tens que, ora bem, tudo anda bem. Lá, escreve então. Pois, olá, bom dia, isto vais lá para casa e tal. Confesso algum nervosismo, mas foi muito bom, e lá está, a livraria Lelo continua na vanguarda, não só na, como livraria, mas também. É um dos pontos turísticos da cidade do Porto. É verdade, é um dos pontos turísticos. Tudo agora que é turista passa pela livraria. Agora a entrada são 3€, por isso foi uma das medidas que falamos aqui, inclusive. Mas é bom ver que o Dia do Autor Português foi celebrado por talvez a principal livraria do país, que não deixou passar a data em branco. E pronto, foi isto. Tem alguma coisa a dizer? Autores portugueses gostam? Parabéns, Ricardo, por teres sido convidado e por lá teres estado. Sim, gosto de alguns autores. Autores? Se bem que uma das senhoras que eu gostava muito já não está cá, entre nós. Sofia de Melbrenner. Exatamente. Mas pronto, esteja onde estiver, era uma grande senhora. E tu, Pedro, tens algum autor português? José Rodrigues Santos. José Rodrigues Santos e Pedro Chagas Freitas, aposto. Também. São os dois. De um passas para o outro. Não. Eu, por acaso, gosto muito daqueles que são os clássicos. O José Saramago é uma referência, não é? E depois, poesia Miguel também. Torga. Também gosto muito de poesia. O Miguel Torga. Esse é o Miyakoto, que não é português. Tens razão. Depois gosto muito de poesia, mas um pouco de qualquer autor. Gosto da Sofia Melbrenner, gosto também da Flor Bela Espanca, mas o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Sempre muito complexo. Se bem que depois escolher um heterónimo favorito já é mais complicado. Muito bom, fica então as preferências aqui dos nossos comentadores e fica o dia. E vamos avançar para mais temas. Muito bem. Vou começar pela Tânia. Pela Tânia, acho que merece. Merece porque traz um tema. Estiveste a pensar agora que, seriamente. Se calhar, pois, estive a ver, até em termos de alinhamento, o que é que poderia vir primeiro. Ainda mais descontraído. Notou-se no teu olhar que estiveste a pensar. Estive agora a pensar em milésimos de segundo, tal como fiz na máquina de escrever. Foi à pressão. Tânia, tu trazes-nos o Simplex, mas será isto um complexo? Ou seja, veio para simplificar ou complexifica ainda mais? Não, eu acho que ser concretizado virá, sem dúvida, para simplificar muito da vida dos portugueses. Antes de mais, espera aí, desculpa, importa dizer que, pronto, o Simplex foi apresentado esta quinta-feira. Exatamente. Pelo António Costa, com uma vaquinha voadora e tudo mais. E com o ministro ao seu lado. E com o ministro ao seu lado e regressa do anterior governo de José Sócrates. É uma medida que veio daí. E então foi agora apresentado. Nasceu o famoso Simplex nasceu com José Sócrates e desta vez foram apresentados cerca de 255 medidas que vêm facilitar a nossa vida. E eu vou passar a elencar algumas, só para terem mais ou menos um bocadinho a noção do que é que poderá vir a acontecer. Então, olha, por exemplo, em termos de IRS, o IRS será feito automaticamente, no caso dos trabalhadores dependentes, dos aposentados e dos reformados. Ou seja, o que acontece atualmente é que cada pessoa tem que preencher a sua declaração de IRS. Por exemplo, as pessoas que são casadas já podem optar por preencher a declaração sozinhas ou em conjunto, mas a partir da entrada em vigor destas medidas, o certo é que os trabalhadores dependentes, aposentados e reformados deixarão de ter que apresentar, o IRS passa a ser feito automaticamente com os dados que já existem na plataforma, mas as pessoas ainda assim podem reivindicar ou reclamar caso percebam que alguns dos dados não estão mais corretos. Por outro lado, por exemplo, há muitos os documentos, o cartão de cidadão, a carta de condução, o passaporte, vão passar a estar sempre válidos. Isto porquê? Sempre válidos? Isto porquê? Porque, através de um simples SMS ou de um e-mail, nós seremos relembrados de que o nosso cartão de cidadão está a finalizar o período de validade. Ou seja, eu não sei, não tenho precisão, mas, por exemplo, 3 semanas antes de acabar a validade, somos informados, ou por e-mail ou por SMS, atenção, o seu cartão de cidadão vai expirar, portanto, toca a ir renovar. Outra das medidas, e é aquela que a mim me deixa mais satisfeita, a ser possível, é a escola 360 graus. Isto é o quê? Eu acho que vai ser de muito difícil aplicação, mas que, a ser possível, é uma grande medida. Porque nós vamos poder ter, numa plataforma informática, os sumários, a assiduidade, a pontualidade, as notas, as avaliações frequentes, conclusões de reuniões feitas pelos professores, pelas associações de pais, pela ação diretiva da escola, as próprias notas no final do ano letivo ou de cada período serão publicadas nessa plataforma. Na plataforma. Isto o que é que permite? Permite que quem não tem facilidade em se deslocar à escola, porque sejamos francos, há alguns diretores de turma que às vezes fazem os horários de atendimento aos pais em horas que os pais estão a trabalhar não e não podem. Têm possibilidade. Pois. Não estou com isto a dizer que o diretor de turma depois não se comprometa a reunir com aquele pai em específico, mas para quem não tem tanta disponibilidade para se deslocar à escola é uma forma de estar a par daquilo como, que se passa na vida do filho, mas que sem ter que se deslocar. Eu, a mim parece-me uma ideia muito interessante e é esta sim. Eu acho que merece algum aplauso. E outra medida que também é muito curiosa, vocês já sabem que quando nascem agora bebés já é possível registar o próprio bebê nos hospitais. Sim. Eu sei que o Pedro tem sobrinhos, portanto se calhar já... Não nasceu esta semana. Que já se poderá saber... Saber isto, a partir de agora vai ser possível, sempre que alguém nascer, já ter automaticamente associado um médico de família. Porque é um dos grandes problemas da sociedade é que muita da gente não tem médico de família. E depois nós vemos manifestações e principalmente no interior do país, o que se torna um bocadinho difícil. E para além de termos um médico de família nomeado ou escolhido no momento em que se nasce, também vamos passar a ter um boletim de vacinas online. Não sei se vocês estão a ver o vosso boletim de vacinas, sim, que deve sim, ser sim, amarelinho exatamente. E azul tipo bebé, que tem 30 anos, embora a pessoa ainda tenha só 23, mas o certo é que isto vai poder também ser online, e, portanto pode ser consultado. E portanto, Ricardo, fui pegar só em algumas das principais medidas e o Simplex vai andar um bocadinho à volta disto. Tem mais medidas, mas também não posso agora estar aqui a falar. São 7 capítulos, não é? Isso é muita coisa. 7 capítulos, mas realmente é parece uma simplificação da administração pública num país que é muito burocrático, não é? Como nós sabemos, e isto pode realmente ser uma ajuda nesse sentido. Pedro, achas, qual é a tua opinião sobre algumas das medidas enunciadas pela Tânia? Destacas alguma? Achas que é suficiente? Quero destacar nenhuma em particular. Acho que é uma medida que a longo prazo tinha de aparecer de qualquer das formas, e por isso, aparecendo agora, vai fazer com que os portugueses se adaptem mais depressa a estas novas tendências e esta nova necessidade de termos de recorrer à tecnologia para fazer as nossas necessidades do dia-a-dia. De qualquer forma, e tendo em conta que Portugal é um país muito envelhecido, eu tenho algum receio que, se não for doseada esta implementação de medidas, possa criar aqui muitas dificuldades a muitas pessoas. A Tânia falou ali de casos que, da escola, em que aí acredito que não cria dificuldades, porque os jovens têm muita facilidade e os pais, que também normalmente são jovens ainda, também têm muita facilidade em recorrer ao computador, ao Sim. telemóvel, mas há ali pontos que... O IRS, por exemplo, em que muita gente já recorre a outras pessoas para preencher o seu próprio IRS e em papel, quanto mais se for agora através de plataformas online. Depois também há aquele caso e neste caso do IRS também é muito pertinente, as pessoas normalmente deixam sempre para a última, depois há uma grande sobrecarga nos acessos, nos sites. O caso do e-fatura, sim, quando foi sim, fazer o registro. E há sempre muitas dificuldades nessas fases finais, por isso estou um bocado expectante para ver. Na minha opinião é uma medida que é positiva, mas que terá de ser doseada à forma como ela é implementada, porque senão vamos ter aqui um boom que pode gerar algumas dificuldades em muitas pessoas. Muito bom, a modernização passa, não é, por estas novas tecnologias que pouco a pouco vão sendo introduzidas também na administração pública. Isso pode trazer, não é, tais complicações para certas pessoas menos habituadas aos computadores, não é? Mas, Tânia, alguma área que para ti, do que tenhas visto, que faltou abranger, ou algo que tu tenhas visto e que penses que também possa trazer problemas ou não seja suficiente para se chegar a este objetivo de simplificar um pouco a vida ao cidadão? Há duas medidas que eu não falei aqui, mas que agora me vieram aqui, saltaram-me aos olhos, que é o Balcão Único de Emprego, e que... Daquilo que eu consegui perceber, passará por ser uma plataforma, como nós atualmente temos o Centro de Emprego, em que as pessoas estão inscritas e que têm acesso às várias propostas que vão aparecendo e às quais se vão poder candidatar. Esta parece-me que poderá ser muito complicada de gerir, tendo em conta o número de desempregados que existe em Portugal. A outra tem a ver com o espaço óbito. Isto porque sempre que falecer alguém, toda a informação relacionada com essa pessoa estará também ela numa plataforma. Quando me perguntam toda a informação relacionada, o que é que eu posso, por exemplo, não sei, neste caso eu estou só a supor, o caso de um testamento, se já há partilhas feitas, se não há, nós atualmente... Mas terá, esse acesso será exclusivo para a família, então? Exato, sim, exclusivo para a família, mas depois levanta-se a questão de quem é que poderá, como é que se poderá ter acesso a isso? Só os filhos, a pessoa que está viúva, os netos, portanto, se calhar são questões que se podem vir a levantar. Deixa-me só dizer que quando eu ouvi esta notícia, isto fez-me lembrar um bocadinho, e se bem se lembram, foi dos nossos primeiros temas aqui no programa, a questão dos sítios, que é a plataforma relacionada com os tribunais. Quando o Pedro fala que isto tem que ser doseado, de facto deve ser, porque o que é que aconteceu com os sítios? Foi uma reforma geral que aconteceu de uma vez, gerou um bloqueio dos tribunais durante um mês, e durante um mês ninguém conseguia trabalhar e tornou-se muito complicado. Aqui, há medidas que se parecem muito interessantes, mas de facto têm que ser pensadas passinho a passinho, porque se isto for tudo ao mesmo tempo, para já a informação não vai chegar às pessoas e depois as pessoas também não vão conseguir saber lidar e poderá gerar muita confusão. Muito bom, esta transição para o online nem sempre corre bem, é verdade. Mas agora queria falar... vai ter mesmo de acontecer também. Mas também vai ter que acontecer, é mais tarde ou mais cedo, não é? É necessária, porque o mundo evolui e nós não podemos ficar para trás, porque para trás já estamos em muitas áreas, não é? Mas eu agora queria falar, por último, de uma coisa, porque o António Costa, quando o apresenta ao Simplex, falo com uma bugiganga. Essa bugiganga é o quê? É uma vaca voadora. Ele diz que não há impossíveis. Mas ele no início não conseguia bem ligar a geringonça. Mas exato, foi realmente a prova de que estava difícil, mas não foi impossível colocar a vaca a voar. A analogia foi real naquele momento. Foi uma boa metáfora. Foi uma boa metáfora, Tânia. É assim, eu por acaso, e confesso aqui lá por acaso, que só vi o vídeo hoje à tarde, porque o Ricardo me disse, Tânia, não sei o que, procura porque há um vídeo. E eu fui ver o vídeo e aquilo só me deu vontade de rir. Porque eu, ok, a ideia até é gira, mas depois acaba por cair no ridículo. E acho que António Costa se põe depois a jeito para que a pessoa comente, aponte o dedo e as críticas não sejam positivas. Achas que não passou a mensagem que ele queria de que este Simplex, no fundo, é prova de que não há impossíveis para o governo? É assim, se nós agora formos a ver o comentário e o debate de vários dos temas, não só da atualidade, mas também, por exemplo, do desporto, tu vais a ver o programa da TVI, aquele prolongamento, e eles levam para lá bugigangas, sabres de luz do Star Wars. Exatamente. Por isso agora a imagem fica muito, e estamos num mundo completamente digital. Se calhar António Costa estava bem intencionado e achava que ia fazer ali uma piada gira, engraçada, só que hoje em dia ser primeiro-ministro e fazer piadas, às vezes, pois, a maioria das vezes não corre bem, e o António Costa já tem alguns exemplos. Por exemplo, existe aquela página de memes dedicada a ele, dos conselhos do Costa, e nem sequer teve de levar uma bugiganga, como tu lhe chamaste, para criarem essa página. Por isso não sei se correu muito bem. Pelo menos o vídeo tem disparado e tu recomendaste-o à Tânia, mas também podes recomendar às pessoas lá de casa, porque é muito engraçado. É verdade, vejam, escrevam António Costa, vaca voadora, e poderão ver a forma como o primeiro-ministro apresentou o Simplex a Portugal, digamos assim. Será prova de que para ele não há impossíveis, não é? Achará ele que o Simplex é algo assim tão transcendente, que transpôs uma montanha? Mas a vaca que ele lá trouxe podia ter cantado. Agora a questão é, as vacas cantam? Será? As galinhas? Agora não é quando as vacas voarem, agora é quando as galinhas tiverem dentes. Agora é as vacas cantarem. Há aqui muitas questões que António Costa ainda tem de responder. Ainda tem de responder. E levantou aqui um precedente que eu agora quero vê-la responder para a tudo. Para bem da humanidade. Chegamos à espera, António. Muito bem, chegamos à hora do nosso verdito, Tânia. Tendo em conta todas as medidas que este Simplex vem administrar na administração pública, visando simplificá-la, tu achas que, tendo em conta a estratégia de implementação e as medidas em concreto, esta proposta merece um banco dos céus ou um banco dos réus? Há medidas interessantes. Acho que há medidas que podem ser concretizáveis, e por julgar que isto poderá ser benéfico para todos nós, banco dos céus. Muito bem. Tua vez, Pedro. por achar que mais tarde ou mais cedo teríamos de entrar nesta onda e implementar estas medidas, vou colocar no banco dos céus. De qualquer forma, estou curioso para ver como é que isto vai ser implementado, e também tenho algumas dúvidas que todas estas medidas a 100% sejam implementadas da forma que estão neste momento estipuladas. Mas, no geral, banco dos céus, por isso fica aqui o meu veredito. Muito bom, fica então o Banco dos Céus entregue ao Simplex esta semana, apresentado por António Costa. Nós vamos avançar, porque também a qualquer momento estaremos em direto do auditório da Junta de Freguesia de Esmoriz para acompanhar a sessão do Orçamento Participativo. Esperamos a qualquer momento uma chamada do nosso enviado especial. Finalmente vamos poder dizer a magia do direto. É, a magia do direto vem até à Rádio Voz de Esmoriz, mas entretanto vamos avançar enquanto não recebemos essa chamada. Vamos avançar para o próximo tema, que é, Pedro, nada mais nada menos do que o Festival do Momento. É, está aberto o bom tempo, vá, digamos assim, se calhar nem tanto. Não, estava a chover quando cheguei. De vez em quando há umas abertas, mas depois nem por isso. De qualquer forma, onde decorreu este festival estava excelente tempo, muito sol mesmo, dava para torrar completamente. Estou a falar do Rock in Rio, que decorreu os dois primeiros dias na quinta-feira e na sexta-feira passada. Um grande evento, Rock in Rio Lisboa, é recente, digamos, mais ou menos, mas o verdadeiro Rock in Rio do Rio de Janeiro já tem mais de 30 anos, ou celebra agora 30 anos, por isso já não é um evento bebé. Vamos ter ainda mais 3 dias, dia 27, dia 28 e dia 29. Este tema tem de ser trazido aqui porque realmente está a parar o país, muita gente para assistir a estes concertos. Tínhamos lá um enviado especial e realmente a música às vezes alegra quando estamos a precisar, e realmente se calhar estamos exatamente no momento certo para precisar dela, e por isso é um evento que tem de ser deliberado e debatido, se calhar. Muito bem. Tânia, tu também tens acompanhado, que eu sei, até agora há alguma atuação que queiras destacar? Queres que eu chore já? É verdade, não é? Que eu sei que tu és uma grande fã da banda em questão, não é? Eu perdi o concerto da minha vida. Tivemos duas grandes atuações até agora, não menosprezando as restantes, nomeadamente os Chutes e Pontapés, também muito queridos entre nós, mas pelo menos o Bruce Springsteen arrasou no dia 19 de maio, e os Queen, com o seu vocalista Adam Lambert, também. Não é? Eu sei que tu gostas mais da segunda. Dos Queen. Eu, se tivesse que eleger a banda da minha vida, sem dúvida alguma que seriam os Queen. Fiquei, na altura, muito entusiasmada quando percebi que eles vinham cá, porque... Será que o senhor Frederico não está entre nós? Virem cá os Queen com o Adam, que... Portanto, em vez do Freddie Mercury falecido, veio o Adam Lambert. Veio cá um senhor, e eu fiquei na altura muito entusiasmada porque pensei que poderia ir ao terreno assistir. Nunca fui ao Rock in Rio e é dos concertos, dos festivais que eu tenho mais curiosidade em um dia poder vir a estar. Daquilo que consegui perceber por vídeos que fui vendo na televisão e também no YouTube, foi um grande espetáculo, um grande concerto. Fiquei muito triste porque, e passando a publicidade, a Cabo Visão não me deixou ver em direto na televisão, porque decidiu, por volta das 11 horas, falhar. A tua? Pois foi, a Cabovisão falhou. Não estava com a televisão ligada nesse momento. Não havia Cabovisão. Eu fiquei muito triste porque até às 2 da manhã pelo menos continuava sem dar a internet, o telefone e a televisão. E portanto eu fui obrigada a ligar a rádio. Ainda ouvi um bocadinho do concerto do Mika, tiro-lhe o chapéu, porque é um senhor. Foi um grande concerto. É um senhor, eu já gostava muito dele e fiquei a gostar ainda mais. Dos Queen não é a mesma coisa, estar a ouvir pela rádio ou pela televisão, mas o Pedro certamente poderá explicar melhor a sensação de lá estar. E tenho uma amiga que publicou um vídeo no Facebook e que a descrição dela foi uma vida à espera disto. Bem, acho que a minha vida vai continuar à espera de um dia conseguir ver os Queen. Tenho dúvidas que eles voltem a Portugal, mas sem dúvida alguma, para mim, eram o nome do Rock in Rio deste ano cá em Portugal. Muito bem, muito bem. Mais questões. Pedro, qual foi o concerto onde tu, como enviado especial do Juiz de Bancada, presenciaste? Olha, eu comprei o bilhete quando soube que iam estar cá os Queen. Eu comprei logo o bilhete na altura, já foi em dezembro, por isso ainda não havia cartaz de quase nada. E comprei logo dois bilhetes e na altura estava muito entusiasmado, porque mesmo não sendo os verdadeiros Queen, ainda lá está alguns dos elementos da banda original, o baterista, o Brian May, o baterista e o Brian May, que é o guitarrista, e o baterista, e por isso ainda iria ter claramente a mística de Queen. De qualquer forma, e esperando eu ainda o restante cartaz, só sabia aquele nome para aquele dia, estava à espera de muito melhor, porque Rock in Rio pressupõe que seja um festival de rock, e rock foi tudo aquilo que não teve. De qualquer forma, tendo o bilhete, lá fui eu ver a Fergie, lá fui eu ver o Mika, que são artistas que eu conheço, que respeito e etc, mas que se calhar não dava 70€ para ir ver, e muito menos daria para ir ver os Chutes e Pontapés, que posso ver no Carnaval do Bar de Graça, se for preciso. Ou então no São João do Porto, que eles vão lá. Ou no São João do Porto, ou os Dama, que também posso ver na Queima, ou o Gabriel Pensador, que já vi na Surf at Night. São artistas que têm a sua qualidade, como é óbvio, mas se calhar para um festival desta envergadura não fazem tanto sentido, tendo em conta a publicidade e o preço tão grande dos bilhetes. E o investimento que sabemos que está por detrás do Rock in Rio, que aumenta se tivermos em conta o preço dos bilhetes. Sim, porque há um investimento muito grande, se calhar, para um cartaz que não responde. O Rock in Rio já tinha habituado Portugal a ter grandes nomes, Linkin Park, Metallica, por aí fora, vários nomes e de rock, como podes sim, ver. Sim, sim, o nome faz pressupor que sim, vá para e este esse ano foi uma grande desilusão, não só para mim, como para muitos dos fãs que eu fui ver à página. Estive, acompanhei ao longo do ano, sempre que saía um artista novo, havia muita reclamação. Já lhe chamavam o Pop in Rio ou o Atirem-se ao Rio, havia nomes para todos os gostos. De qualquer forma, foi a primeira vez que eu fui ao Rock in Rio, tive este revés de realmente não ir ver aquilo que mais gostava, apesar de ter lá os Queen e terem dado um concerto fantástico. O Mika deu um concerto fantástico, até a Fergie, que eu conheço, gostei sinceramente, mas estava à espera de melhor. Mas de qualquer forma, como foi a primeira vez que eu fui ao Rock in Rio, e em comparação com outros festivais de verão em que eu sou mais experimentado, posso dizer que a cidade do rock para mim é a melhor de todas. O espaço é verde, é muito, muito agradável, a roda gigante muito gira, tem um ambiente muito, muito, muito bom, que eu gostei muito. Fica este ponto negativo de que o cartaz deste ano não é assim tão apelativo, fica também o ponto negativo de que para o Rock in Rio tentar ludibriar esta menor adesão, há promoções a torto e a direito, a dar com um pau. Tu ligas a televisão, está a dar uma promoção do Santander Dota, ligas no outro canal, está a dar a promoção do Continente. e realmente eles não têm mais forma de eles só dando os bilhetes, porque não vais gostar nenhum dia. Pois. Não vais gostar nenhum dia, o que eu acho que não, que esgota sempre pelo menos um, que é o dia principal, e neste caso, na minha opinião, o dia principal já passou, que foi o dia 20 de maio, que foi o dia em que eu fui, e realmente aquilo estava cheio de gente, mas não esgotou. Isto pode ser um início de uma má imagem. E um sinal também para os Medina. De uma má imagem para o Rock in Rio, em comparação com outros festivais que estão a ser extremamente elogiados este ano, como o Nos Alive. Está a página do Nos Alive, eles, para além de publicarem os artistas que vão lá estar, estão fartos de publicarem prémios que já vão ganhando por terem o melhor cartaz de verão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E realmente o Rock in Rio, Roberta Medina e lá aquela organização brasileira, tem de terem atenção, porque o próprio nome do festival não basta para que as pessoas queiram lá ir. E realmente ter três nomes por dia, mais um enche-chouriços, que é aquele porque a entrada dos concertos nem sequer é um artista, é um musical Rock in Rio. Ou seja, eles ali queimaram um artista para pôr um musical do Rock in Rio, todos os dias a mesma coisa, e que não é assim tão engraçado o musical, que eu estive lá a assistir e estava mais interessado em encontrar o homem da Pepsi ou da Super Bowl, que eu queria estar a divertir-me e não estava a conseguir. Tem estas contrapartidas, não é? Para um festival com o prestígio do Rock in Rio, se calhar poderiam oferecer ou colmatar algumas falhas, mas também lá está que há que colocar a fasquia num patamar que se possa subir. Podemos ver as coisas por esse mas ponto. Mas se quiseres que eu fale de concertos específicos, eu posso falar de concertos. Eu queria perguntar agora a vocês os dois. Foi mágico mesmo. Os Queen, porque tanto os AC/DC, que já estiveram aqui em Portugal, como os Queen, que vieram ao Rock in Rio, fizeram sucesso com vocalistas que não eram os originais. E neste caso os Queen com o Adam Lambert. depois de tanto o Axl Rose como o Adam Lambert inicialmente serem alvo de muitas críticas. O que é certo é que depois, no fim, dados os concertos, eles conseguem colher muitos elogios. Olha, os Queen, o Freddie Mercury já morreu há 20 anos, há mais de 20 anos, e eles, entretanto, já tiveram outro vocalista a fazer digressões com eles, e a verdade é que tu fazes a comparação com os AC/DC, mas aqui é muito diferente, é porque eles identificam-se logo à partida com Queen mais Adam Lambert, ou seja, o Adam Lambert não é dos Queen, e o Axl Rose neste momento é dos AC/DC, pelo menos por aquilo que eu estou a perceber. Por isso são situações diferentes. O próprio Adam Lambert, quando lá chegou, cantou duas ou três músicas e depois, na primeira vez que teve uma intervenção com o público, disse que para ele era uma enorme honra darem-lhe o direito de cantar Queen, ou seja, ele não se inclui dentro da banda, e que aquilo que ele estava ali a fazer era um tributo e não uma imitação. Os Queen com Freddie Mercury são incopiáveis e nunca mais vão existir, e por isso, se uma pessoa que vai ver os Queen com o Adam Lambert acha que vai ver o Freddie Mercury ali, está redondamente enganado, porque nem que ele tente imitar vai conseguir fazer, apesar de ser um grande cantor. E eu fiquei impressionado com a capacidade do Adam Lambert. Por isso, o que eu quero dizer é que as pessoas vão ver aquilo tendo em conta que já não pode ser aquilo que queriam ver. Claro, claro. A não ser que agora surjam novos fãs de Queen com Adam Lambert. Acredito que devem agora estar a surgir novos fãs, porque a banda reinventou-se e o concerto foi de grandes clássicos, mas consegue ter sempre aquela aura de um concerto para nunca mais esquecer, e eu acredito que já vi muitos concertos, vou ver ainda muitos mais, e aquele não o vou esquecer porque gostei mesmo muito. Olha, eu acompanhei o percurso do Adam no American Idol. Ele na altura não ganhou, o rapaz que acabou por ganhar foi o Chris Allen, se não me engano. Ele ficou em segundo lugar. E o certo é que dos dois, o Adam é o que tem o maior dos sucessos. Na altura ele primou por ser muito extravagante, arrojado na maneira de vestir, na maneira de estar em palco, mas é um cantor, na minha opinião, brilhante. E quando ele é convidado para fazer esta digressão com os Queen, eu por acaso fiquei muito satisfeita, e dos vídeos que vi, acho que é impossível conseguir copiar Freddie, é impossível, até porque há um estudo que sai na semana passada de alguém que diz que ele tinha uma voz que era inacreditável. Ele chegou a concorrer com uma cantora de ópera para ver quem é que tinha maior capacidade vocal e ganhou-lhe aos pontos. Estamos a falar de uma cantora de ópera. Ele tinha muito maior capacidade. Ele, para mim, era o senhor da música. Mas se temos que falar do Adam, eu acho que ele cumpre bem o papel dele, sem dúvida alguma. Acho que poucos no lugar dele fariam tão bem aquilo como ele faz. E o certo é que, de facto, foi um grande concerto. Ele consegue interagir com o público, mas para mim, dos momentos mais bonitos, é o momento do Love of My Life, em que o próprio do Freddie reencarna. Eu houve várias vezes em que isso aconteceu. Em que, daquilo que eu consegui perceber, na música há uma transmissão do original, e portanto a pausa que ele faz e as pessoas... O cantor, o Adam Lambert, parou de cantar. E ele não canta, e quem canta... E passou um vídeo. Exatamente. Não foi, segundo consta, do Freddie Mercury. Do Freddie, num concerto provavelmente ao vivo, e que faz aquela interação, e eu decidi que aquela será uma das músicas do meu casamento. Portanto, é assim... Foi maravilhoso, foi tudo muito lindo. Tive pena de não lá estar, mas pronto. Um dia eu vou lá. Fica, não te esqueças da música, senão depois... Não vou esquecer, nunca na vida. Não vou esquecer. Já era escolhida, mas depois daquilo então vai ficar. Muito bom, agora veremos se terá também no casamento da Tânia a reencarnação de Freddie Mercury a passar em vídeo. Meu Deus. Ou então não. Freddie. Ressuscita sempre todas as maneiras e feitios do homem. Porque não? Por último, o Rock in Rio vai prolongar-se durante os dias 27, 28 e 29 de maio. Vamos ter como cabeças de cartazes primeiro os Hollywood Vampires, a seguir os Maroon 5 e em terceiro lugar a Vichy. Este parece é um nome eletrónico, não é? É. Pois, os Hollywood Vampires são rocalheiros, mas só têm o nome por causa do Johnny Depp, que nem sequer é cantor e vai sair o vocalista da banda. Pois, há também Korn e Ivete Sangalo. E depois lá está Rock in Rio musical nos dias todos. Há para ti, Pedro, algum concerto que na tua perspectiva prometa mais para um potencial amante do Rock in Rio. Ah, e nem sequer é no palco principal. Sim? Sim, são os Capitão Fausto, uma banda portuguesa que vão tocar no palco Vodafone. Está tudo dito, está, a partir está daqui. Tudo dito. Não, a verdade é que, por exemplo, há nomes que eu não me importaria de ver. Eu gostava de ver os Maroon 5, gostava de ver até o próprio Avicii, que não tem nada a ver comigo. Gostava dos Korn, gosto dos Korn, conheço algumas músicas. Mas para Rock in Rio, para nomes de cartaz principal, Hollywood Vampire, uma banda que nem sequer tem músicas originais, que canta covers. São coisas. Tem o Alice Cooper lá e tal, tem nomes muito conhecidos, mas colocá-los como cabeça de cartaz é a prova de que o Rock in Rio está a cair. E aliás, esse dia 27 dos Hollywood Vampires é o dia em que está a haver mais promoções. Eu até já cheguei a ver os bilhetes que não estão em promoção já são mais baratos nesse dia do que nos outros dias, que é para ver se aparece lá gente, porque se aquilo estiver às moscas, cá vai ser um bocadinho mau. Vai ser um bocadinho vergonhoso. Como poderá estar também a acontecer no nosso orçamento participativo, temos informações de que afinal a comparência não foi a esperada, estão muito poucas pessoas e nós não vamos ter uma ligação entre... Ou seja, é uma espécie de Rock in Rio, mas aqui é uma espécie de Rock in Rio. Mas, olha, agora só para dizer, não sei se a lotação do Rock in Rio estava esgotada, creio que não estava, mas de qualquer forma aquilo estava cheio é um mar de gente. Cheio de gente. Pensei que era para me verem, mas afinal não, acho que era para ver lá um rapaz a cantar a cantar umas músicas. Antes do verdito, fica esta nota que a sessão do Orçamento Participativo em Esmoriz está com muito pouca adesão. No entanto, vamos ver, ainda está a decorrer. Nós não vamos ter o nosso enviado especial Zé Carlos a transmitir em direto. Se o Zé Carlos falasse, se calhar ainda tinha menos adesão, porque estavam a ouvir o juiz de bancada e já não queriam ir. Pois, também pode ser por aí, mas nós lá está, gostaríamos de ter uma transmissão em direto do Zé Carlos. Não vai ser possível entre as 9 e as 10, mas por volta das 10 e meia vamos ter mais novidades, de certeza, e faremos então essa ligação. Por último, vamos então ao verdito do Pedro e da Tânia. Muito bom, tendo em conta o cartaz apresentado pelo Rock in Rio, mas também as atuações que vocês próprios já viram, o Pedro ao vivo, a Tânia acompanham pela televisão, e outros condimentos, como o ambiente, etc., cabe de sua justiça aos nossos comentadores fazerem então o verdito e colocarem Rock in Rio no Banco dos Céus ou no Banco dos Réus. Pedro? Olha... Eu estive aqui a fazer algumas críticas, mas também estive a fazer alguns elogios. A Cidade do Rock para mim é o melhor espaço de um festival de verão onde eu estive. O ambiente é muito bom. Há concertos muito bons, eu gostei muito do Mika, gostei muito da Fergie, gostei muito dos Queen, e tenho a certeza que no primeiro dia, mesmo sendo os Chutes e Pontapés e o Stereophonics e o Bruce Springsteen, as pessoas devem ter gostado de imenso. Por isso, de qualquer forma, vou colocar no Banco dos Céus, apesar de estar à espera de melhor, e principalmente sendo que é a celebração dos 30 anos, estava à espera de muito melhor. Mas de qualquer forma, Banco dos Céus, porque tenho a certeza que isto vai ser corrigido e o Rock in Rio vai prevalecer. Tânia. Plus Queen, Banco dos Céus. Apenas e só? Só. Está feito então, para um verdito muito simples. Rock in Rio se resume a Queen. Muito simples, direta, eficaz, nossa Tânia, não é? Mas agora uma partezinho, a Tânia há pouco estava a falar que a Love of My Life vai ser a música do casamento dela, mas eu se calhar sugiro que não uses, Tânia, porque essa música fala de um amor que não foi muito correspondido, You Hurt Me, etc. Não, portanto, convém ver bem a letra música... para saber o que é que se está a cantar, Tânia. Não é a música completa, até porque não dá, é um... Não dá. É só aquela parte do Love of My Life. É um enxerto. Eu tenho tudo pensado. Nós depois vamos lá estar, acho eu, não é? Vamos ficar convidados. Não, o juiz bancada está em emissão especial. Fazemos transmissão em direto. Em direto, atenção. Esperemos que tenha mais adesão do que o orçamento participativo, porque voltamos a referir. Certeza, o casamento da Tânia. O problema, com certeza, é o juiz de bancada que fez com que as pessoas estivessem em casa. Não, não, mesma hora, realmente. Não podia concorrer ao orçamento participativo e juiz de bancada mesmo. Poderia correr mal para um dos lados e lá está, o orçamento participativo. Colheu essa fatura. Nós vamos passar agora para a parte dedicada aos temas de Esmoriz, por isso fica aí, não perca, são só 2 ou 3 segundos. E Pedro tosse neste momento. Sim, estás... é um momento que está agora gravado para a eternidade. Talvez Pedro tenha trazido uma gripe do Rock in Rio e agora já está arrependido do Banco dos Réus. Já tinha antes. Não ter sido atribuído. Ah, já tinhas antes. Muito bem, Tânia, faz as honras aqui da parte de Muniz. Eu delego-te. Obrigada, Ricardo. Bem, como já é habitual, partes Moriz, destaques, discussão, um bocadinho de... Vamos trazer à mesa o que é que se passa na nossa cidade. E, portanto, eu vou começar hoje por mim própria. Não vou casar comigo mesma, mas vou começar por mim, para dizer que no dia de ontem foi realizada a caminhada anual do Centro Comunitário dos Moriz. Esta caminhada conta com cerca de 6 km que os participantes têm que efetuar, conta também com rastreios realizados da Cruz Vermelha e ainda, no final, com uma aula de Zumba. A Zumba que é... não sei se aquilo se pode chamar uma modalidade desportiva, se é de dança, sinceramente não sei bem qual é que é a categoria, mas o certo é que é do momento, grande parte das pessoas gosta de Zumba e eu tenho pena de não conseguir frequentar aulas de Zumba, mas sei. Ai, tu ias partir tudo, Tânia. Eu, com certeza. Tu, por acaso, eu estou mesmo a imaginar a Tânia a dançar Zumba, saltos altos ou assim. Não é saltos altos, até porque eu tenho escoliose, não posso fazer isso às minhas coisas. Ah, bom. Exatamente. Mas eu não interesso para nada, portanto, só para dizer que foi uma caminhada marcada por várias participações, as pessoas estavam animadas, os meus... contactos. Os meus contactos conseguiram-me dizer que a própria aula foi muito divertida, e que, como sempre, é bom saber que as pessoas em Moriz fazem exercício físico e, portanto, este ano já decorreu, o tempo ajudou, estava um dia agradável e, por isso, espero que o Centro Comunitário nos continue a brindar com atividades deste género, porque, quem sabe, se no próximo ano Juízo Bancada não fará a cobertura do próprio evento, não, em direto ou indireto. Eu faço Zumba. Tu fazes Zumba, não é mesmo? Eu vou ser o instrutor. Tens um ano para aprender. Ah, já sei, eu já sou um zumbador, zumba na caneca. Ai, zumba na caneca, tenho a certeza absoluta que és. Mas isso também agora não interessa nada, portanto, Ricardo, se calhar podemos passar para outro destaque, pode ser? Sim ou não? Ricardo a acordar, foi isso que tu disseste? Coordenar. Ah, coordenar. Coordenar. Ricardo a acordar. Coordenar, não, estás acordado. Está tudo bem. Pedro, olha, desporto. Temos desporto. Eu tenho outro destaque, não sei se queres que eu dê logo depois ou se... Qual é que é o melhor? É, eu agora ia começar com o desporto. Então começa. São os dois mais ou menos boas notícias. Pronto, falemos de desporto. Está tudo concluído em termos de basquetebol e de voleibol, mas o futebol ainda não. Os Moriz continuam numa situação complicada, mas agora têm estado neste pressing final a ver se consegue manter-se na primeira divisão regional de Aveiro. Temos uma nova equipa técnica com o Narciso e com o Samuel a darem cartas. Já tiveram dois jogos e duas vitórias. Atenção, esta semana era um jogo de completos aflitos. Os Moriz ia visitar o São Roque e conseguiu vencer por 2-1. Se bem se lembram, o São Roque tinha sido a equipa que na primeira volta veio cá aos Moriz. Os Moriz venceu-os por 7-1 e depois perdeu o jogo na secretaria porque jogou com um jogo que estava suspenso. Um jogador que estava suspenso. Realmente parece que desta vez não aconteceu nada disso, e se acontecesse ia ser muito mal, porque mesmo com esta vitória por 2-1, o São Roque ficou praticamente condenado, mas os Moriz está em 14º lugar, tem 36 pontos em 33 jogos. Para a semana, aqui em Moriz, vamos ter a última jornada decisiva completamente, porque se os Moriz não vencer, arrisca-se mesmo a descer, e se a equipa que vai jogar contra os Moriz também não vencer, arrisca-se a descer, que é o jogo aqui em casa contra o Atlético de Cocujães, que tem, neste momento tem 39 pontos, os Moriz têm 36, por isso vê-se que é um jogo muito, muito, muito decisivo. Portanto, apela-se a toda a gente que possa ir ao estádio. Sim, já houve uma iniciativa do género no jogo contra o Oliveira do Bairro, o jogo da semana passada, que os Moriz venceu brilhantemente, mas que as bancadas estiveram um bocadinho desertas. O Emanuel Paulo esteve lá e falou-nos disso, aliás está no nosso blog. Esperemos que esta jornada, sendo a última e sendo ainda mais decisiva, faça com que os morizenses se unam à volta da sua equipa. O Estádio da Barrinha não é o Estádio de Alvalade nem o Estádio de Dragão, mas ainda leva muita gente, por isso toca e aparece que vai estar sol e tudo, por isso toca a ir ao Estádio da Barrinha no domingo. Creio que o jogo é às 3 da tarde, como sempre. A entrada é praticamente irrisória, por isso é para apoiar a equipa da terra, vale sempre a pena, não é, Tânia? Exatamente, eu sou de apoio às equipas locais, se bem que eu não sou de Mouris, mas torço para que os Mouris, de facto, consiga a manutenção neste caso. Muito, muito bem, Tânia. E não fazes mais do que a tua obrigação, porque nós aqui no Juízo de Ancada somos todos mourisenses. Se tu não fizesses isto, se tu não fizesses esse esforcinho para apoiar a nossa equipa, sabes o que é que te acontecia, não sabes? Sei, portanto nem vou por aí sequer. Fica nas entrelinhas. Ah, bom, nem vou dizer mais nada. Mas olha, tinhas outro destaque, não era, Pedro? Tenho, sim, senhor. Então, para partilhar lá. É sim, este destaque tem a ver com a seda. Foi inaugurado o Centro de Saúde de Maceda, a Unidade de Saúde, já foi na sexta-feira, não na última sexta-feira, na penúltima, mas o centro só começou a funcionar na semana passada. Foi uma abertura de um local que Maceda merecia e que estava necessitado, e por isso as pessoas ficaram todas muito contentes, mas a verdade é que a maioria dos utentes de que agora são de Maceda, ou que agora vão passar a ser de Maceda, estavam distribuídos ou por Arada, ou por Cortegaça, ou por Mouris. E por terem agora um centro de saúde em Maceda, quiseram ou querem que esta transição seja feita o mais rapidamente possível para que possam usufruir das novas instalações, para que não tenham de ir para muito longe quando precisam de ir ao médico de família. E realmente parece que esta semana foi uma grande azáfama lá em Maceda. Inclusivamente ouvi relatos de que logo no primeiro dia, na segunda-feira, no dia em que houve o juízo de bancada, por isso não pude dar a informação aqui nesse dia, houve ali um grande aparato ali à entrada, na zona da recepção do centro de saúde, e o próprio presidente da Junta de Maceda teve de ir lá intervir, porque as pessoas estavam muito indignadas, queriam começar a ser atendidas em Maceda quando ainda tinham os seus registros em Cortegaça. Depois há aqui também outras nuances que têm de ser bem vistas, porque eu não sei ao certo quantos utentes têm de existir para que exista um médico de família num certo centro. Neste caso, por exemplo, no de Cortegaça, vamos supor que são precisos 1000 utentes para que ele possa exercer ali. Sim. Perdendo estes utentes de Maceda nos diversos centros de saúde, qual será a necessidade de manter também esse... Poderá estar em risco. E poderá haver ali pessoas que não têm nada a ver com este novo centro de saúde que foi aberto em Maceda e que podem arriscar-se a perder o seu médico de família ou a tê-lo menos horas porque ele não tem os utentes necessários para cumprir a sua função. Não sei como é que a Câmara e a Junta de Maceda vão resolver isto. De qualquer forma, apelo aqui às pessoas para que tenham algum civismo. Estas coisas não podem acontecer, não podem acontecer todas ao mesmo tempo. Não se pode abrir o centro de saúde hoje e amanhã já têm de ser lá atendidos porque são da terra. Realmente é uma situação que o presidente Miguel Silva, lá de Maceda, vai ter de resolver com pinças, digamos assim. Ora, nem mais. Obrigada pelo Pedro, por essa tua chamada de atenção. Portanto, e muito obrigada pelos teus dois destaques. E Ricardo, faltas tu! Falto eu, é verdade. Eu trago aqui uma iniciativa que já não é uma estreia aqui em Esmoriz, mas que, em todo caso, causa sempre algum alarido, não é? Porque é uma grande iniciativa. Eu falo dos Gigantes Invisíveis. Que aconteceu, é verdade, é uma iniciativa gigante e, em concreto. Mas bem visível. É, são gigantes. Nós fizemos aqui publicidade. No nosso blog há inclusivamente uma crónica elaborada pelo Emanuel, que marcou presença no evento no Parque do Bussaquinho, na cafetaria do Parque Ambiental do Bussaquinho. Está em todo lado. No Parque Ambiental do Bussaquinho também. O Emanuel tem estado em todo lado, ele está numa azáfama a criar artigos. Ele tem comparecido em muitos eventos aqui em Esmoriz, porque Esmoriz aparentemente tem acontecido muita coisa cá, mas ele tem como uma pulga, ele anda em todos e mais alguns, e então tem conseguido fazer essas crónicas. Por isso, caros morizenses, se faltou alguma destas ocorrências, ou então se compareceu, mas quer ter um olhar posterior ao evento, vá ao nosso blog em juizodebancada.wordpress.com e visite, porque lá está, falamos aqui dos Gigantes Invisíveis, mas também falamos de muitas outras coisas. E o que é que acontece? Agora, eu tenho que falar dos Gigantes Invisíveis, não é o meu tema. A iniciativa vai decorrer até ao dia 28 de maio. E é uma iniciativa que se destina a quem? Às crianças. Às crianças. E também, lá está, por inerência, aos pais que levaram estas crianças ao Parque Ambiental do Bussaquinho. Com que objetivo? despertar nos miúdos e nos graúdos também, porque não, o gosto pela leitura. Portanto, tal como no ano passado, o Parque Ambiental foi o local escolhido para acolher esta iniciativa, onde tanto pais como os filhos participaram numa espécie de aventura literária, que integrou livros, escritores, oficinas onde os pequenos puderam compreender como é que se lança um livro, como é que se edita, desde as várias fases que lhes estão associadas. Houve também uma espécie de workshops de artes plásticas e também mesmo artes performativas, aquelas espécies de danças e etc. e tal. Que coisa jovem, estás a ver? Estas artes novas que há, modernas. Estou a ver completamente, tudo isto, Ricardo, para as crianças. Lá está. Ver só comparecendo. Mas ainda há essa oportunidade até ao dia 28. No sábado. Sábado, 28 de maio. Segundo creio. Portanto, houve dois escritores convidados, André Letria e também Teresa Cortês, que falaram às crianças e também aos pais. E de resto, muitas barraquinhas, havia toda uma decoração para este evento, para os Gigantes Invisíveis. E lá está, só é de vangloriar uma iniciativa feita para as crianças e que as ajude a receber a leitura e a incorporar nelas também os gostos. Que nem sempre é fácil. Que nem sempre é fácil, mas é absolutamente necessário. E está dado então o meu um bem-aja à cultura. Mais uma vez. E antes de terminar, ainda há a proposta da música dos Queen, porque eu sabia que não estava errada. Há uma parte da música que eu fui procurar, de cor não me lembrava, que diz basicamente que um dia, quando isto tudo terminar, e neste caso ficar pelo caminho, eu vou estar ao teu lado para te lembrar o quanto ainda gosto de ti. Portanto, quando terminar, o quanto sempre gostou, Pedro, não serás um insensível. Cara ouvinte, pronto, quando tiver tempo, vá pesquisar então a letra de Love of My Life, a música dos Queen, para saber se também no seu casamento a música pode passar ou não, tendo em conta a letra, se é triste ou se há excertos, claro, que são felizes. Podemos ir para a publicidade. Podemos ir para a publicidade, até porque daqui a um bocado temos aí os nossos convidados. Portanto, então, um caro ouvinte, Barrinha Surf Camp, já a seguir na Rádio Voz de Mouriz. Fiquem por aí. Juízo de Bancada, onde a opinião é descomplicada. Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta agora já com os convidados especiais desta noite. São três pessoas, convidados oriundos da Barrinha Surf School. Não é verdade? Olá, uma escola de surf. Já vou introduzir-vos pelos nomes, como merecem, não é? Mário Sax, não é? Pronuncia bem? Mário Sax. Sax, lá está. Não, eu e estes nomes não nos damos bem, está visto? Nomes caríssimos, isto é. Pois é, isto é demasiado para mim. Temos também o Daniel Pinto. Podes dizer boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Se calhar podes te aproximar mais do microfone, porque para se ouvir melhor. Já ouves melhor agora? Agora sim. E os nossos ouvintes também, por isso tudo em ordem. Por último temos a Alexandra Silva. Boa noite. Boa noite, também para ti. Muito bom. São da Barrinha Surf School, uma escola de surf aqui de Mouriz, correto? Sim. E há quanto tempo então é que a escola está no ativo? A escola está no ativo desde 2013. É uma escola dedicada basicamente 100% à população dos Mouriz e arredores. Foi mesmo criada para isso mesmo, para tentarmos puxar um pouco aqui para o desporto, já que temos aqui um belo quintal. Exatamente, não é? Nossa praia é ótima. Sim, ótima, logicamente é isso. E estava tão mal aproveitada e achamos que sim. Existem outros tipos de ofertas, mas não uma escola dedicada, como eu disse, 100% aqui à população. Vocês, antes de abrirem a escola, identificaram, por exemplo, que havia um número de praticantes na nossa praia que poderia justificar a abertura da escola? Ou que, por exemplo, talvez ainda não houvesse participantes, como poderia haver, porque também se calhar não estava a ser potenciada a modalidade aqui? Sim. Aliás, nós podemos ver por dois pontos totalmente distintos, que era a carência de alguém que tentasse proporcionar e ensinar as modalidades, não é? Era um pouco tudo autodidata, e aí nós vimos que havia essa necessidade de criar a escola. E também tentar realmente puxar o máximo de praticantes. Infelizmente, não temos assim tantos praticantes conforme nós desejávamos, não é? Pá, não sei, a malta retrai-se um pouco, ou este tipo de desporto, ou acha difícil, ou que é caro, mas nós estamos cá para ajudar, não é? Daí que nós estamos cá e queremos ajudar nesse sentido. Não sei se o surf é uma modalidade exclusiva do Barrinha Surf School, ou se também tem, por exemplo, o bodyboard ou outras modalidades? Sim, temos bodyboard, temos o skimboard. É basicamente o que se pratica aqui na nossa praia. Exatamente. Lá para casa, se calhar, qual é a diferença entre estas modalidades? Porque dar a conhecer o Barrinha Surf School sem as pessoas perceberem qual é a oferta, se calhar pode não funcionar da melhor maneira, e vocês são especialistas, sim, não é verdade? Sim. A Alexandra está a dizer que não, se calhar não é especialista a praticar, mas se calhar ensinas muito bem, não é? Sim, não, a Alexandra está cá, ela não está como instrutora nem treinador, mas é coordenadora noutro campo, e é isso que nós vamos falar mais à frente. Agora, em relativo à tua questão, são três modalidades totalmente distintas, não é? O surf, como toda a gente sabe, é o surf, o bodyboard também, o skimboard, que é aí sim podemos tentar explicar o que é o skimboard. Inicialmente, já uns anos atrás, começou com aquelas tabuazinhas redondas em que se andava na beirinha da costa a deslizar para trás e para a frente, e não, isso agora está muito mais evoluído, existe campeonatos a nível mundial também e nacionais. Aliás, a Barrinha Surf School apoia essa modalidade. No ano passado teve aqui a etapa do circuito nacional. Pá, é pena realmente que as pessoas às vezes não sabem, porque também não querem. Eu acho que a malta já não quer acompanhar o que se faz de bom aqui na cidade. Pá, não sei o que se passa nas mentes. Sentes isso? Que sim, por sim, mais não. Até que se potencie algo e se crie algo bom, também depois acaba por não haver essa adesão por parte das pessoas? Ou não será também um problema de divulgação? Não, divulgação não é, acredita que não é. Eu gasto imenso dinheiro. Claro que eu não vou para a televisão porque não tenho tanto dinheiro quanto isso, não é? Mas a nível de papelada, a nível de publicidade, tento passar o máximo. O que eu vejo realmente é que as pessoas não querem aderir. Não faço ideia. Eu posso dizer que mais de 90%, mas isso é mesmo, os meus alunos são de fora de Esmoriz. Então vamos então centrar-nos nesse ponto. Quantos alunos então é que a Barrinha Surf School tem neste momento? É assim, neste momento, em todo o ano, nós conseguimos ter a praticar, estamos a falar em fins de semana porque temos aqui imensos meses que não há hipótese nenhuma, não é? As condições sim, não estão reunidas, exatamente. Depende das condições. Sim, sim, mas podemos apontar sempre para 10 participantes mensais sempre certinhos. Agora, com certeza que tivemos centenas e centenas deles ao longo deste tempo todo, não é? Principalmente no verão, vem tudo para a fotografia ou para passar uma tarde aí maravilhosa e depois para mais tarde recordar, aí sim. Mas sempre certos temos cerca de 10. E então dá-se este caso curioso. São mais os alunos que vêm de fora do que os esmorizenses ou se calhar até a malta aqui do município. Sim. Sim, sim. O que é que achas que justifica isso? Porque uma praia boa nós temos. Agora, se há este desencontro entre os cidadãos daqui e o surf, para vocês, pelo menos, é pertinente identificar porque é que não está a chegar, não é? Sim, sinceramente não faço ideia. Pá, eu vejo pá, os jovens, pronto, aqui tem o desporto rei, não é? Que nós já sabemos que é o voleibol, não é? Sim, por acaso sim. Somos a universidade, ou pelo menos chamam okay. Aos Esmoriz Ginásio Clube a Universidade do Voleibol. Ok, mas pronto, existem outros esportes, não é? Eu não sim, dizer, há o futebol eu e tal. Não digo que toda a gente tem que fazer surf ou bodyboard ou skimboard, isso não, nada é obrigatório. Agora o que eu vejo realmente são praias, por vezes vazias, não é? Pá, que é incompreensível, é isso que eu não sei. Pá, eu vejo muita gente com alguma idade já mais avançada, aí sim, pá, que tem família já e tudo mais, pessoas de 30 e muitos anos, 40 anos, aí esses estão dentro do mar. Agora, os jovens não aderem, não percebo. E qual é o feedback que tu tens, e também o Daniel, não sei se és instrutor sim, também, sim. Que vocês têm do pessoal que vem de fora, sobre... tanto da escola, mas sobre as condições também, o feedback que vocês próprios têm dos vossos ensinamentos, porque deve ser satisfatório depois. Sim, ver as evoluções. É uma escola muito dedicada. E depois qual é o feedback que eles têm da praia, não é? Para realmente confirmar que nós praia temos, condições para aprender também, há efetivamente esse desencontro, e o que dizem então as pessoas que vêm de fora. Sim, eu geralmente não gosto de usar isto tipo o termo preço-qualidade, mas sim, nós temos grandes preços, pá, muito, muito agradáveis, e acho que não é por aí, é mesmo é falta para, é, eu acho que a motivação é muito pouca. Eu acho que os jovens gostam muito mais de se estragar e divertir à noite do que propriamente aproveitar o dia. E acho que isso aqui é muito errado. Daniel, estás descontraído? Estavas um bocadinho nervoso? Eu acredito que o microfone pode ser um bocadinho intimidante. Olha, se nós estivéssemos a gravar com uma câmara, aí então era pior. Está maré cheia, Daniel. Ela é. Que não. Está a maré baixa, descansa. Está para o joelho, não é? Fala-nos um pouco da tua experiência, lá está, com os alunos que é. Sabemos que são mais estrangeiros, mas que experiência ou que feedbacks calma, é que eles passam? Nós temos estrangeiros também. Felizmente, deverão e procuram-nos para ter aulas e mesmo para o aluguer de material e tudo mais. Quando eu frisei a situação de nós não temos muitos morizenses, mas temos aqui, estamos a falar, sei lá, no raio de 40, 50 quilómetros, vêm pessoas para cá. Que eu digo é adesão, não damos sim, a sim, parte sim. Só dos turistas em si, ok? Porque vocês acabam por ter pessoas, não são é de cá, não é? Sim, pá, temos pouca gente cá, é pois. Isso. Falas então um bocadinho da tua experiência, tu és jovem, que idade é que tens, Daniel? Tenho 25. 25. Como é que é a tua experiência como instrutor? Aqui no Barrinha Surf School. Entraste quando? Entrei esta área. Já dominavas ou também foste aprendendo aqui com... Aprendo sempre com um área. Pouco. Aprendo sempre um pouco, mas... Adoro a modalidade, é o que eu gosto de fazer. Começaste a praticar desde quando? Já pratico quase há 2 anos, mas antes praticava skimming, também já fiz um aninho de bodyboard, adoro a água, sinto-me à vontade e sinto-me pronto para ensinar a quem vier. Isso, há que dar valor, em 2 anos, chegares a um ponto, começas a praticar, em 2 anos sentes-te apto para ensinar, isso há que dar valor. Sim, sim, sim. Muito esforço, muita dedicação. Sim. De quanto tempo, basicamente, lá está, sabendo que depende das condições, mais ou menos quando estava no verão, é todos os dias que praticas? Quase todos. Quase. E mesmo no inverno, e não hoje acordei às 6h. És daqueles que mesmo no inverno está sempre a corda, ora bem, será que hoje vai dar? Sempre. E não hoje acordei às 6h30 da manhã para chegar ao mar, infelizmente não deu nada, mas às 2h o mar lá deu tréguas e ainda curti umas ondas. Sim senhor, tem que ser. E agora outra vez ao final da tarde, então, antes de ir para aqui. Isto é trabalho, ainda estou aqui salgadinho. É como tudo. Dizem que os pianistas têm que exercitar 8 horas por dia, se querem ser profissionais, não é? Mais ou menos um surfista ou um bodyboardista. Mas umas 5 horinhas por dia são bem passadas. Para quem quer ser o novo Saka, não é? É necessário. Poupa no salário. Com morenos? Sim. Exatamente. Alexandra, tens que te aproximar do microfone. Não podes ser. Não podes ficar intimidada. Okay. Que é para as pessoas lá em casa também, também te ouvirem. Então, vocês instrutores, quantos têm também? Sim, nós neste momento somos. Portanto, sou eu, é que o Daniel, temos o Duda, que é o guru aqui do bodyboard a nível nacional, foi treinador da Seleção Nacional de Bodyboard também, e temos o Manuel Rui também, que é um amigalhaço de Miramar, também está na escola. Estamos em pontos diferentes, o Manuel opera mais na zona de Silvalde, que eu tenho lá também a escola, na praia de Silvalde. Desculpa interromper-te, mas eu aproveitava para esclarecer esta questão. Sim. O Barrinha Surf School então não é bem uma escola independente, tem uma espécie de polos noutras praias? Pronto, isso se calhar falhou um pouco no início. A Barrinha Surf School surgiu de... É uma escola associada, basicamente, neste caso, é uma escola associada a um clube de surf. O clube esse que é o primeiro clube de português, não, o primeiro clube de Esmoriz de surf, e aí sim surgiu a escola. Temos aqui o ponto principal que é em Esmoriz, não é? Daí a Barrinha Surf School. Eu pensei muito bem no nome e acho que Barrinha Surf School ficou muito bem, que é um nome sonante e entra bem no ouvido das pessoas. Mas depois operamos noutras praias, sim. Em Silval também temos lá a escola. Paramos que eu vou abrir também um bar de praia este ano, julho, e vou tentar que se tenha lá também a escola, a Barrinha Surf School, utilizando sempre o mesmo nome. E acho que já respondi àquilo que querias. Então, agora voltando, estavas a falar da tua equipa, que até me surpreendeu, e para quem quer aprender bodyboard aqui em Esmoriz, saber que temos aquele que foi um dos treinadores, ou o ex-selecionador. Este ano, este ano o ex-selecionador nacional de bodyboard, é fantástico. Sim, sem dúvida. Mais um incentivo para a malta daqui. É que estás a aprender com os melhores, é mesmo assim. Sim, mas o que eu acho é que assim, as poucas pessoas que praticam, eu acho que eles não querem a ser ensinados. Portanto, pá, é autodidata e eu vou aprendendo. Nem que demore anos, estás a ver? Sim, sim, sim. Às vezes também pratica-se e é como hobby. Sim, mas se nós queremos melhorar, não é? Temos que ir para quem sabe. É verdade, é verdade. Para sermos bons membros, mesmo nos nossos hobbies, lógico, há caminhos que nos facilitam, claro. E tendo uma escola aqui perto, claro, por preços acessíveis, como tu disseste. Uma escola certificada pela Federação Portuguesa de Surf. Exatamente. Pá, com tudo e mais alguma coisa em dia, aliás, nós não éramos certificados, não conseguíamos estar homologados dentro da Federação. Pá, mais do que isto, quer dizer, é impossível, não é? Que eventos então é que vocês fazem também para promover a vossa escola? Não sei se também desenvolvem atividades. Sim, nós promovemos de várias formas. Pá. Fazemos, conforme eu já te disse, nós participamos também na organização do Campeonato Nacional de Skimming. Pá. Fazemos alguns eventos de caráter solidário, pá, as limpezas de praia. Fazemos todos os anos, ainda não fizemos este ano porque estamos aí a reunir aí as tropas todas para fazer uma coisa aí à maneira. Pá, temos alguns protocolos, nomeadamente com o Centro Comunitário de Esmoriz. Tentamos ajudar sempre, cobramos zero, logicamente, não é? Sem solidário não vamos dar a exatamente, pedir, exatamente. E estar a comprometer. Claro que sim, claro que sim. Pai, pronto, tentamos ajudar, não é? Toda a gente. Eu também queria que me ajudassem a mim, logicamente, eu vivo disto, não é? Pá, não vivo do ar, mas estou pronto para ajudar no que for preciso. Tem alguma coisa assim planeada para o futuro, para este verão? Este verão, nós... Não é novidade, para nós é alguma novidade, mas estamos preparados para isso, logicamente. Vamos organizar o campo de férias, juntamente com o Premium Alto Club, que é o nosso parceiro já de longa data, e aí a Xana, que é a coordenadora total aí desse projeto também. Eu e o Daniel vamos estar aí só nas aulinhas e tal, ela que vai controlar o resto. Ela que pode falar um pouco melhor acerca disso, não é? Então chegou a hora de falarmos desta espécie de campo de férias. Ela estava ali mais escondida, não é? Mas agora vai ter que assumir, vai ter que assumir. Então, o Barrinha, Surf Camp, posso chamar-lhe assim? É campo de férias 2016 Barrinha Surf School. Pronto, foi um campo de férias. Foi uma coisa muito simples, é como nós somos muito simples, não íamos estar aqui. Ainda por cima, mais... Mais à frente não, foi antes disto, falamos do Simplex, sabem? Aquela coisa que agora falaram para simplificar a administração pública. Vamos simplificar aqui também, claro, com esta malta. Há um campo de férias promovido pela Barrinha Surf School. Temos a Alexandra, não há melhor para nos falarem disto. Então, força, em que é que consiste? Tu és coordenadora, não é? Ora, portanto, o Barrinha Campo de Férias surge na medida em que o Mário me transmitiu que os pais dos alunos dele demonstraram interesse e necessidade em deixar os filhos durante as férias escolares, e nós reuníamos todas as condições para poder avançar com esse projeto, e já que o Mário, como já nomeou, temos a parceria com o Premium Health Club, que tem as condições, umas condições fantásticas, como uma piscina, um campo de ténis, um campo de futebol, salas, é o espaço perfeito para fazer várias atividades que sejam lúdicas e proporcionem um bom momento para as crianças. Atividades lá, então dá para fazer muitas, mas em questões, por exemplo, do alojamento, eles também têm salas? Nós não fazemos alojamento. Isso é só para... As atividades, durante o dia. Durante o dia, sim. À noite os pais têm que tomar conta dos miúdos. Já chega. Não, esquece isso. O campo funciona de segunda à sexta, das 9 às 18. Ah, sim, senhor. Se eu tivesse estado calado, mas eu percebia que não era preciso dormir em lá nenhum. Já devias ter visto cartaz, não é? Pois era, mas ainda bem que temos aqui a Alexandra. Iniciamos no dia 13 de junho, que é quando... Quando começam mais ou menos as férias, exatamente, não é? e termina no dia 16 de setembro. Portanto, se os pais estiverem com ideias de deixar as crianças num sítio onde elas possam estar à vontade, fazer coisas e tal. Exatamente, nós temos inúmeras atividades, tais como as atividades aquáticas que os meus colegas referenciaram, o voleibol de praia, que é característico, eu também já estive ligado ao voleibol. Há várias atividades na praia que podem ser feitas, e lá está, quando o tempo, porque também estamos limitados em relação de condições climatéricas, não proporcionar, nós passamos para o espaço que temos ao lado, porque estamos a falar num raio de 100 metros. Sim, nem tanto, da escola, sim. Portanto, ali podemos nos deslocar a pé e usufruir de todos esses benefícios. Nós oferecemos também o almoço. Oferecemos. Não é uma oferta. Está incluída, está incluída. Está incluído no lanche matinal. Lanche matinal, o almoço e o lanche da tarde. Tal como seguro. Claro, sim. Sim. E pronto, eu espero que as pessoas estejam abertas a esta. Uma pergunta. É a primeira vez que organizam um campo de férias? Sim. Sim. Eu, quer dizer, a Barrinha Surf School, sim, ela já tem... A minha experiência com crianças é largada, sou professora de natação e lido com crianças há muitos anos. Então foste a pessoa certa que o Barrinha Surf School escolheu, sim, também para coordenar esta atividade. Assim dirigida, parece, mas Daniel, o que é que tu achas? Eu acho que sim. As vossas expectativas estão altas para a Alcântara. Sim. Acham que ela vai cumprir essa missão? Se não, é despedida. Eu estou expectando. Muita pressão aqui para a nossa Alexandra. Falta-me só um pormenor. Força. Indicar só as idades que compreendem, dos 6 aos 16 anos. Okay. Dos 6 aos 16 anos, então, são as crianças que podem participar. De 13 de junho, se não me falha a memória, a 16 de setembro, está então aberto o convite para se dirigirem ao Barrinha Surf School. Em vez de ir para a casa da avó. Em vez de ir para a casa da avó, né, já têm idade suficiente, sim, para atrair crianças. Não é que tínhamos nada contra as avós. Não que tínhamos nada, exatamente. Mas é sempre alguma coisa diferente. Sim. E nós temos muito mais paciência. Têm mais paciência. São mais jovens, não é? Têm mais paciência. Sou só eu. Os jovens são Alexandre. Conhecem pessoas novas, fazem coisas diferentes do habitual. Lá está, nós estamos a ficar sem tempo. Temos mais algum. Não sei se, por exemplo, ao longo deste tempo todo, tenham tido assim algum episódio caricato, alguma história engraçada, queiram contar... Mas relacionado com o quê? Com a vida ou...? Não. Durante as aulas, durante a vossa experiência também como surfistas ou bodyboardistas... Não, surfistas só. Como surfistas? Bodyboard não. Bodyboard não praticam? Sim, eu não pratico. Mas também com os alunos, lá está, porque o Barrinha Surf School está na Praia dos Muris há quanto tempo? Sim, eu queria referir, e acho que é muito importante, eu não falhei, atenção, essa questão foi colocada agora por ti. Eu quero dar um grande agradecimento aos meus dois amigos e proprietários do bar de praia Pé na Areia. Foi daí que também veio um pouco a história do surgimento da escola. Eu todos os anos monto a minha barraquinha, que se chama Barraquinha dos Sonhos, junto ao ar de praia, e pronto, a partir do dia 15 já estarei lá até ao final da época balnear. E aí sim, aí é que nós temos o posto mesmo na praia. Tirando a praia, eu tenho a escola na Avenida da Barrinha. Fiz questão em mudar aquele nome, porque ele era outro nome. Então, agora estou a brincar, mas é mesmo na Avenida da Barrinha, junto ao passadiço. E pronto, quando nos quiserem visitar, lá estamos. Já sabem, então, é a Avenida da Barrinha, um dos postos. E depois, então, a partir do dia 15... Também estamos na praia. Também estarão na praia. Sim. Então será mais fácil para quem nos quiser contactar. Claro que sim. Lá está. Alguma última mensagem, Alexandra, se calhar? Não? Não, porque estavas distraído agora. Isto não era nada caricato. Exatamente. Pois, exatamente. Que pensavas que me tinha esquecido. Pois, eu pensava que tu tinhas desviado à minha questão e não te tinha ocorrido nada, se calhar. Mas lá está, também foi falha minha não ter perguntado onde é que as pessoas se poderiam deslocar para usufruir dos serviços do Barrinha Surf School, não é? Sim, e tu fizeste isso muito bem. Sim. Fizeste o meu papel também. Está visto que realmente trabalhas fenomenalmente. Sem dúvida, eu sou sem maior, dúvida. Eu sou maior, não é? És o maior. Então e o episódio? Já... Não, pá, é assim, o episódio. Existem vários episódios, mas um episódio, posso dizer, sei lá, um cenário assim um bocado. Fatos ao contrário, sim, do avesso, e depois eu digo que é o fecho para trás, eles metem para a frente, para demorar para aí meia hora a vestir um fato de género. É a Balotelli, não é? Também, ele também tem uma história assim. Sim, a malta está toda excitada, aquilo que mas antes disso não fazer, não é, Mário? Sim, claro. Muito bom. Uma mensagem lá para casa, então, se calhar um apelo a que vos visitem, ou aquilo que quiserem deitar cá para fora nesta última intervenção. Opa, assim, um apelo, vale a pena estar aqui com coisas, não é? Pá, isto não. Ninguém manda em ninguém, ninguém é obrigado a fazer rigorosamente nada, não é? Por isso é que vivemos numa sociedade que, como nós sabemos que é esta. Pá, mas sim, olha, pá, gostava que a malta aderisse, que é para ver se eu não tenho que emigrar. Ou... isto não é fácil, são muitas despesas, não é? Isto não cai tudo do céu, é preciso imensas licenças, seguros e pá, fora o resto que vem por aí. Passem, olha, venham fazer surf, venham se divertir, nem que seja para a fotografia, conforme eu disse. Bicicleta. Pá, e pronto. Muito bom, então fica lá está, que o futuro seja mais otimista daqui para a frente e que esta primeira iniciativa do Barrinha Surf School a fazer o campo de férias também corra bem, porque senão a Alexandra, como sabemos, vai ser despedida. Vai ser uma tragédia. Muito bom, nós da nossa parte esperamos que tenham gostado. Foi isto, a entrevista. Sim, obrigado. Com os nossos muito obrigado. Três convidados. Obrigado. Quem sabe no futuro voltem outra vez. Sim, não, nós no futuro, no futuro já não somos nós, vêm os nossos funcionários, não é? Eu venho na mesma sessão. Agora vai ser sempre a estourar. Muito bom, esperamos então que tenham gostado. Nós voltaremos, o Juiz de Bancada voltará também para falar da parte do desporto, por isso fica aí, caro ouvinte, nós voltamos já a seguir. Juiz de Bancada, onde a opinião é descomplicada. Juízo de Bancada, onde a opinião é descomplicada. Olá, muito boa noite, estamos de volta outra vez no nosso Juízo de Bancada, depois da nossa entrevista. Espero que tenham gostado e está na hora da tão aclamada rúbrica dedicada, se é que se pode assim chamar, ao desporto. E como é habitual, Pedro Silva, tens que fazer o apanhado daquilo que aconteceu. Tenho sim, senhora, Tânia. Tenho semana. Sim, senhora, porque foi uma semana cheia de desportos para além de futebol. Tivemos muito futebol e vamos falar dela daqui a pouco. Verdade. Mas para já, basquetebol. O que é que aconteceu? A final da Liga Portuguesa de Basquetebol está a decorrer. O Porto e o Benfica, como era esperado na meia-final, eliminaram o Alvarense. O Porto eliminou o Alvarense e o Benfica o Oliveirense, ainda que tenha tido mais dificuldades. E agora estão a disputar esta final, que neste momento está empatada a 1. Dois jogos já ocorreram. Primeiro venceu o Porto. E agora o Benfica, no segundo jogo, a fazer aqui uma espécie de vingança, venceu por 89-84 e igualou a contenda. Vamos ter ainda pelo menos mais dois jogos, porque a final é a ganha a melhor de 5, e vamos ver quem se sagrará o novo campeão nacional de basquetebol, se o Porto, se o Benfica. Cá estaremos para depois fazer o rescaldo. No que diz respeito ao handball, também disputou-se uma grande final de uma competição europeia, a Taça de Challenge, entre o Benfica e o ABC. Duas equipas portuguesas estavam na final e o ABC conquistou a final na segunda mão. Já tinha vencido na primeira mão e venceu também na segunda mão por 25, ou melhor, perdeu na segunda mão, mas acabou por vencer a final, perdeu por 25-29 e conseguiu beneficiar do 28-22 que tinha feito no resultado fora. Ou seja, houve uma vitória para cada lado. O Benfica venceu o segundo jogo e o ABC venceu o primeiro, mas entre o deve e o haver, o ABC venceu a Taça de Challenge e conquista esta competição europeia de handball. É muito prestigiante para o handball português e nomeadamente para os bracarenses do ABC. O João Sousa, isto agora falando já de ténis, também teve uma grande prestação no torneio de Nice. Sim, chegou à meia-final, mas foi eliminado. Isto é um torneio que antecede Roland Garros, que, atenção, não vai ter a presença de Roger Federer. Já não acontecia isto há muitos, muitos anos. No que diz respeito a João Sousa, na meia-final caiu contra o alemão Alexander Zverev, 48º no ranking, ou seja, 20 lugares mais ou menos abaixo de João Sousa. Não se estava à espera, mas uma meia-final neste torneio pode abrir boas perspectivas para um Roland Garros de João Sousa. Vamos ver, está muito perto de se iniciar. Não sei se já se iniciou hoje, nem sei. Não sei, não tenho bem a certeza, mas de qualquer forma vamos ver a prestação do português no Grand Slam francês. Só para terminar, e antes de passar para o futebol, uma notícia de que a volta a Portugal não vai ter este ano um final ao alto da Torre na Serra da Estrela, pela primeira vez, creio que desde 2006, vi na notícia. Vai haver passagem na Serra da Estrela, vai haver passagem na Torre, como é óbvio, nas etapas de montanha, mas não vai ser chegada no final da etapa na Torre. A etapa vai descer novamente e acabar depois lá mais em baixo, na Guarda. Vai perder um bocadinho de emoção. Vai haver emoção na mesma, de certeza que na passagem da Torre vai haver muita emoção, não vai ser a chegada, e realmente aí tens razão, perde um bocadinho. Mas olha, o que interessa é que vai haver passagem aqui em Ovar novamente. Exatamente, vai haver uma etapa em que há aqui passagem em Ovar e em Esmoriz, por isso, ao menos isso, e não se perdeu essa mística. Muito bem, falemos então de futebol. Esta semana foi repleta de finais. Tivemos uma grande final da Liga Europa. O Liverpool esteve a vencer por 1-0, mas perdeu por 2-1, e depois começaram as finais de taças nacionais, nomeadamente as taças aqui em Portugal. A taça da Liga foi vencida pelo Benfica 6-2 ao Marítimo, um jogo com uma goleada das antigas. E ontem, a final da Taça de Portugal, em que houve muita emoção, houve quase uma repetição daquilo que foi a final da Taça de Portugal do ano passado, em que o Braga esteve a vencer por 2-0, deixou que a equipa adversária empatasse o jogo. Neste caso foi o Porto, no ano passado foi o Sporting, só que depois nos penaltis o Braga desta vez conseguiu levar o caneco, e Marcelo Rebelo de Sousa, que é adepto do Braga, confesso, a dar um título à sua equipa. Se calhar ninguém estava à espera, mas aconteceu. Lá fora também houve muitas finais, nomeadamente na Taça da Alemanha, por exemplo, o Bayern Munique venceu também nos penaltis a equipa do Dortmund. A equipa do Manchester United também esteve perto de ir a penaltis, mas conseguiu vencer o Crystal Palace por 2-1 na final da Taça de Inglaterra. Na final da Taça de França, o PSG era favorito e venceu por 4-2 o Marseille. Em Itália, final da Taça da Itália, a Juventus e o AC Milan fizeram este vá clássico antigo, e a Juventus acabou por fazer a dobradinha, já tinha vencido o campeonato, agora venceu a taça, venceu por 1-0. E em Espanha, já ontem, o Barcelona e o Sevilha vindo da final da Liga Europa, não conseguiu vencer o Barcelona. O Barcelona sagrou-se e faz também a dobradinha, venceu o campeonato na semana passada e agora vence a taça, venceu por 2-0. Atenção que esta semana já não temos tantas finais, mas temos que a mais importante de todas, que vai ser a final de sábado da Liga dos Campeões, sem também esquecer que vamos ter uma final que é muito querida a portugueses, porque o Carlos Carvalhal está prestes a conseguir subir à Premier League inglesa e vai ter a final do playoff do Championship da sua equipa, o Sheffield Wednesday, contra o Hull City, por isso todos os olhos atentos também à segunda Liga inglesa. Está fechado o apanhado? Está fechado o apanhado. Um grande apanhado com muitas novidades, e vamos começar por comentar o jogo da final da Taça da Liga, que deu o caneco, como até agora o Pedro estava a dizer, ao Benfica, mais uma vez. Portanto, foi a sétima Taça da Liga que o Benfica ganhou. Ricardo, será a Taça da Liga já uma taça crónica para o estado, para o museu? Cosme Damião. Cosme Damião. Eu não me importo. Eu sou franco, não me importo. Então, se for uma taça que o Benfica vence habitualmente, só tenho pena que seja a Liga dos Campeões, não é? O problema tens que correr um bocadinho até lá chegar. É pena ser a taça da Liga, mas lá está, como adepto, não desprestigio, porque é uma taça nacional, vibro como sempre, porque o que é certo é que ganhar é melhor do que perder, não é? E levar uma taça embora é melhor do que levar nenhuma. Portanto, é como tudo, é mais uma competição ganha pelo Benfica, que trabalhou bem. Um dos caráteres distintivos do Rui Vitória foi a aposta igual, ou quase igual, que fez em todas as competições, porque rodou muito pouco a equipa, fez essa aposta. E o que é certo é que, como ele disse, as equipas portuguesas precisam de mais cansaço, ou seja, isto é, precisam de continuar nas respectivas competições em que estão inseridas durante o maior número de tempo possível, porque isso significa que estão a ganhar e a avançar nessas competições e que podem efetivamente ganhá-las. Isso dá cansaço, dá, mas qual é a taça que não se conquista com esforço? Ou seja, a super taça? Só se for, não é? Porque é só um jogo. Porque essa aí é no início é da época, início mas nem época. Essa. Nem essa se conquista sem esforço, não é? Nem essa se conquista sem esforço, sem suor, sem garra, sem determinação. Ou seja, foi o culminar de uma época gloriosa. Foi. Para o glorioso. Foi, porque acaba por ser duas conquistas. Acabar a época a ganhar dois troféus não é uma época má, porque um deles foi o campeonato, que é a prova mais importante. E o outro é, no fundo, é uma das taças internas. A Taça da Liga tem cada vez mais prestígio, ano após ano. Não... Achas que tem? Isso é que já não acredito muito. Não, lá está. Não é pelo facto de ganhar sempre o Benfica que a Taça da Liga... Não, não estou a dizer que é por causa disso. Vem fazendo história. Eu acho que a Taça da Liga é cada vez menos interessante, até para os clubes pequenos, se calhar. Financeiramente, dá mais dinheiro até a Taça da Liga do que a Taça de Portugal. Eu acho que só vai ser mesmo prestigiante quando der um acesso europeu. Lá a Taça da Liga isso inglesa, por exemplo, há que condenar a Liga Portuguesa por não adicionar esses incentivos, porque se calhar efetivamente só é bom na ótica das equipas pequenas que têm aqui uma oportunidade para ganhar, e também, se tu olhares, ganhar algum dinheiro. A Taça da Liga neste momento tem um formato que é completamente pró clubes grandes, mais o quarto classificado, não, porque é são, já estão isentos numa das eliminatórias, depois são cabeças de série, não podem, o Sporting, Porto e Benfica nunca se podem encontrar, ficam sempre em grupos diferentes, porque ficam sempre sempre os quatro primeiros classificados da Liga, são cabeças de série no ano seguinte. Já para o ano vamos ter os quatro cabeças de série normais, com o Braga como quarto, e eles nunca se vão encontrar, não sei, nas meias finais. A Taça da Liga tem um propósito de fazer grandes jogos a partir de meias finais, só que depois o Sporting normalmente nunca aposta, o Porto estes últimos anos esteve pior, não ia apostar na Taça da Liga para abdicar do campeonato, que já foi mau, e realmente depois temos um Marítimo Portimonense e temos um Benfica Braga, não foi? Em que foi. O Mateus fez aquela brincadeira. São jogos que já não têm já não são tão apelativos, e por isso é que eu digo que a Taça da Liga, com estes jogos, nem nas meias finais há grandes jogos, perde um bocadinho não se pode querer tudo, não se pode querer que as equipas pequenas sejam beneficiadas, isto é, que elas cheguem muito longe, não, mas depois também não se pode dizer que os jogos isso, são maus. Não estou a dizer isso, estou a dizer mais que pode-se criar um formato do género taça de Portugal, porque tu vês outras taças da Liga, a taça da Liga Inglesa, não existem estes grupos nem estes benefícios de ranqueamento de equipas, é sorteio puro e duro. Ou seja, se calhar estava na altura de se repensar um bocadinho naquilo que é a Taça da Liga, porque eu, enquanto adepta de futebol, vejo que de facto não há muitas equipas a apostar. E confesso que se calhar o Benfica é a equipa que mais aposta na Taça da Liga. A questão é que se fosse a ver na Taça da Liga, o Benfica até rodou a equipa. Jogou inclusive o Tarap, que foi a única competição. Na Taça da Liga, não sei se. Rodou muito a equipa, não sei se o Tarap jogou. Jogou que recebeu a medalha. Ah, também recebeu a medalha. É verdade, toda a gente gozou com isso. Foi vendê-la logo para. Foi vender. Comida, Pedro, mas algum comentário relativamente mesmo ao jogo jogado? 6-2, foi 6-2, não foi? Foi, o Marítimo este ano já ninguém dava nada pelo Marítimo. Já não foi o resultado um bocado pesado? Para uma final? Sim, olha, mas eu lembro-me bem, a última Taça de Portugal que o Porto venceu também foi a vitória de Guimarães 6-2. Eu, nestes jogos de final de época, em que uma equipa acabou de ganhar tudo e mesmo estando cansada, tem aquele êxtase de vencer, quase que a vitória aparece naturalmente e ainda por cima contra uma equipa como o Marítimo, que este ano realmente ficou um bocado abaixo das expectativas. É verdade que tinha o treinador a despedir-se, o Pedro Martins está de saída e queria, se calhar queria deixar uma grande alegria aos adeptos, mas não foi possível e realmente o 6-2 espelha bem a diferença entre as duas equipas e espelha bem que o Benfica neste momento está ainda com o impulso de ter sido campeão e provavelmente em 10 jogos goleava o Marítimo 5 ou 6 vezes. 5 ou 6 vezes. Se calhar. Bem, então está na altura de nós fecharmos o nosso tema, e neste caso o jogo, Benfica-Marítimo, e passarmos um bocadinho para a análise do jogo da final da taça. Braga-Porto. Olha, esta era a altura agora em que eu me calava e vocês falavam, mas o certo é que o Porto acabou ontem por perder a Taça de Portugal para o Braga, um jogo que começou por estar 2-0, o Porto conseguiu fazer o empate, mas de facto nas grandes penalidades, como até agora o Pedro estava a dizer, o Braga levou a melhor. Pedro, que comentário te merece esta final? Olha, Tânia, os portistas com quem falei e que vi depois também no rescaldo disseram todos, e com razão, que o Porto foi a equipa que mais rematou, que mais dominou, que fez tudo para vencer o jogo. A verdade é que eu acho que o Braga teve um grande mérito em vencer esta Taça de Portugal. É verdade que os dois golos surgiram de erros completamente aparvalhados da defensiva do Porto, o primeiro com o Elton e o Chidós e o Marcano, e o segundo gol só com o Marcano, mas o Braga teve o resultado a seu favor desde os 10 minutos, 11 minutos, depois limitou-se a tentar gerir. O Porto na segunda parte entrou com muito mais coração, na minha opinião, e fez por merecer aqueles dois golos, principalmente naquela parte final em que estava a fazer um assalto muito grande à baliza do Marafona. Mas foi um Porto que voltou a jogar sem grande critério, sem grande disciplina tática. Neste momento o Porto estava ali uma manta de retalhos, que queria ganhar aquele título a todo o custo para que a época não fosse ainda mais desonrosa, mas que o estava a fazer de uma forma muito desordenada e com fogachos de alguns jogadores, nomeadamente o André Silva, que acabou por ser o herói. Por isso, na minha opinião, foi premiada aquela equipa que desde o início do jogo esteve com mais critério, mais cabeça na final, e que com essa sorte dos penaltis, é verdade, conseguiu levar um título que também se calhar significava tanto para o Braga este ano. 50 anos depois significava até mais do que para o Porto, que é verdade que tem ali algo que está com problemas esta época, e já vem há uns anos a esta parte que não ganha títulos, mas uma Taça de Portugal nunca ia ser tão saboreada pelo Porto como foi pelo Braga. Aliás, eu a ver aquilo, e tive a comentar isto até com o Ricardo e com o Emanuel há pouco, havia tantos adeptos do Braga, que lá, adeptos ilustres na bancada, que tinham estado na taça há 50 anos, que aquilo mais parecia a festa da paróquia, porque aquilo era muita gente velhinha, e eles já nem sabiam festejar, não estão nada habituados a ganhar em Braga, então já não sabiam festejar muito bem. Teve esse condão de o Presidente da República ser bracarense, não é? Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que foi outro que é de sorte. Para ele deve ter sido um momento emocionante. No com Marcelo, o Braga pode jogar com a Liga dos Campeões. Se calhar. Eu creio que o nosso presidente estava um bocadinho nervoso no momento da entrega da taça propriamente dita. E antes de passar para ti, Ricardo, eu vou ser obrigada a comentar o jogo de ontem. Confesso que foi um jogo, para mim, que foi muito difícil de ver. Eu já não sofria assim há muito tempo. E posso dizer que se o jogo acabasse no final da primeira parte, dizia, ok, o Braga de facto merece ganhar, porque o Porto foi, na primeira parte, a imagem daquilo que foi a época toda. Um autêntico desastre. Uma defesa que não é defesa, um guarda-redes que não interage por não estar habituado a jogar com os dois centrais ou amostras de centrais. Depois há um Brahimi que não brilha, que não mostra aquilo que é. Um Varela que é titular, muitos não se questionaram o porquê de ser titular. Outros também questionavam o porquê da André Silva ser titular. Está explicado porque é que ele teria que ser titular. O próprio Sérgio Oliveira também muito apagado no jogo de ontem. E depois, quando o Peseiro faz a sua primeira substituição, acaba por ser, na minha opinião, ele acaba por começar um erro que faz logo no 11 inicial, porque ele coloca, ele tira o Chidós e coloca o Danilo central para pôr o Ruben Neves. Não, mas o Danilo nunca jogou central desde que chegou ao Porto, praticamente nunca só jogou. Em situações de recurso, por isso eu não acho que tenha sido um erro, apesar do Chidós e ser o que é, não é? Tem que ser aquilo foi um remendo que ele fez para uma asneira que se calhar não devia ter colocado, acho que o Chidós. Ah, mas muito... então que não há centrais, o Porto dos centrais? Tinha um Lindy, não é o melhor, mas se calhar para um jogo de experiência. Sim, eu também, por acaso também acho que o Lindy era o que devia ter jogado. Mas tanto o Lindy como o Marcano também chegou ali e fez pior que o Chidós, se formos a ver, a toda a defesa está miserável. É uma crise de confiança. Foi uma crise de confiança. Aliás, os membros da bola colocaram uma imagem exclusiva da defesa do Porto e era uma imagem de havia verde na autoestrada. Não, de facto foi um autêntico descalabro, pelo menos a primeira parte, e sempre que a bola ia à baliza era complicado. Mas por aquilo que aconteceu na segunda parte e no prolongamento, eu acho que o Porto mostrou que queria vencer o jogo. Os jogadores, no momento dos festejos, e sim, Ricardo, já sei que me estás a apontar por causa do tempo, mas eu tenho que falar. Percebes? Portanto, eu tenho que falar e eu vou continuar a falar. Quando se decorre o segundo golo, neste caso o golo do empate, eu vi pela primeira vez numa época os jogadores a quererem ganhar alguma coisa. E isso não passa lá de uma adepta, neste caso eu, que vibro muito com o futebol. De facto, as coisas nos penaltis correram mal. Eu própria, no fim, quando me cai a ficha e penso... Como é que é possível? Eu nunca vi o meu clube assim. Espero que ninguém se esqueça desta época. Espero que toda a gente se possa lembrar daquilo que aconteceu para que isto nunca mais volte a repetir. O Porto precisa de uma mudança, na minha opinião, precisa de um novo treinador, precisa de renovar a equipa. Há muito talento ali, eu confesso que sou fã de alguns jogadores, mas de facto nós precisamos ali de uma lavagem e, portanto... E de um treinador? Eu já disse do novo treinador, porque eu confessei aqui, quando soube que o Peseiro vinha para o Porto, não era fã dele, continuo a provar que não é uma das minhas escolhas. Dani era a única pessoa que percebeu, logo desde o início, que isto ia ser um descalabro. Mas são minhas testemunhas, eu disse que não gostava do não senhor. E não sei se vocês já viram o vídeo de Pinto da Costa que cumprimenta toda a gente. E vira a cara ao Peseiro. E vira a cara ao treinador. Portanto, também isso não se faz. Isso não se faz, ficou-lhe é muito verdade, mal. Porque quando ele precisou foi o Peseiro que assumiu a equipa numa mal. É porque é um presente envenenado ter treinado o Porto. O Peseiro é um bom. Eu acho que o Peseiro é um bom. Olha que o Peseiro é um bom treinador, sinceramente. E eu acho que ele queimou-se ainda mais, porque ele já não tinha uma imagem muito boa cá, aquela pessoa que não ganha títulos, e queimou-se ainda mais ao treinar o Porto. É verdade que se calhar ainda fez pior do que aquilo que estava à espera. Nem toda a gente faria certamente o que ele fez, que foi aceitar este desafio. Mas pronto, a época está terminada, o jogo já acabou. Parabéns ao Braga. Vai ser o Leonardo Jardim agora? Não, eu espero que seja Marco Silva, porque sou fã do senhor e já que Vilas Boas quer parar a carreira. Ah, vão estragar a carreira ao Marco Silva que, agora. Que possa Marco Silva vir parar ao Dragão. E portanto, antes do Banco dos Céus e Banco dos Réus, só uma pequena perguntinha. Ricardo, já não te vou fazer pergunta nenhuma sobre o jogo da Taça de Portugal, já falaste demais. Pedro, um comentário muito breve à lista de convocados para o Europeu 2016 em França. Olha, Se tu tivesses de escolher aqueles que são obviamente que o treinador Fernando Santos poderia escolher de forma mais clara, acho que acertavas quase em todos, porque ele não fez nenhuma escolha fora da caixa, digamos assim. Houve ali a inclusão do Renato Sanches, que é a maior surpresa, mas que faz todo o sentido numa ordem em que Bernardo Silva não pode ser convocado. É uma presença merecida. O Fernando Santos teve uma palavra, antes de fazer a convocatória, teve uma palavra de apreço para com aqueles jogadores que foram muito importantes na qualificação, mas que por algum motivo, ou por baixa de forma, ou por lesão, ou porque há opções que se sobrepuseram agora, não foram convocados, e eu acho que deve fazê-lo, porque se nós, eu estive a fazer um descargo de memória e lembrei-me, Tiago foi extremamente importante, estava de regresso à seleção depois de ter renunciado só porque Fernando Santos lhe pediu para voltar e agora não vai ao Euro. Vai. O Miguel Veloso marcou um golo que deu uma vitória na qualificação que nos colocou praticamente no Europeu. E também não vai. E isto